AM 864, canal 200. 87.9 MHz. Associação do Terceiro Milênio. A Rádio Comunitária de Agudos. Localizada na Avenida Faustino Ribeiro, 230 Agudos. Estado de São Paulo. 87 FM. Vem aí! Esporte! Esporte 87. Portuguesa, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Noroeste! 87. A 87 marca novamente sua presença no esporte, com a equipe esportiva mais ouvida de Agudos. No ar, mais uma edição do Esporte 87. Vem aí a notícia do esporte. Júlio César. Boa noite, 8 e 1. Júlio César. Boa noite, você está na 87. Boa noite para você, ouvinte da 87, boa noite para você, amigo amante do esporte do Brasil, seja bem-vindo. A partir de agora, o microfone esportivo da 87, equipe esportiva 2CJ, está aberto para levar a você as informações, as principais informações do esporte que rola nesta quarta-feira e que rolou e que vai rolar nesta semana, hoje, quarta-feira, 2 de abril de 2014. Lembrando a você, ouvinte da 87, que toda quarta-feira estaremos aqui das 8 às 10 da noite para levar a você as informações do esporte nacional e internacional. E é claro, um destaque relevante ao esporte local, o esporte agudense. Comigo aqui nos estúdios da 87, vamos escalar os times da direita para a esquerda. Na ponta direita, Luiz Felipe. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo à edição do Esporte 87. Primeira edição começando nesse 2014. Fala, Júlio César, fala, ouvinte da 87, é um prazer imenso estar aqui no Esporte 87, que está sendo feito pela equipe esportiva e pelo DCJ. É um prazer imenso e semana movimentada, bastante assunto para essa primeira edição do Esporte 87. Com certeza. De centroavante, Jefferson Lanzoni. Tudo bem, doutor? Boa noite. Tudo tranquilo, Júlio. Preparado para falar muito de esporte aqui até as 10 da noite? Sim, sim. E é certeza. Como o Empoderável está no ar, tem muita gente que vai ficar agitada. Oh, se vai. À minha esquerda está ele, o Ponta Canhota. Não é certo que tem a perna meio torta, mas sempre joga a bola. Tudo bem, Alex Silva? Muito boa noite. Seja bem-vindo à edição do Esporte 87. Boa noite, José. Boa noite. Tá tudo certinho com o senhor, né? Tudo certo. Então tá. Seu sangrinho, tá tudo bem? Tudo. Então tá bom. Tá bem, graças a Deus, tá? Então tá jóia. Tudo certinho, tudo bonitinho, tudo redondinho, igual a bela pessoa. Preparado, tá, Alex, pra falar de esporte? Coisa que o senhor quase não gosta, né? Não, quase não. Não tem muito. Não tem muita coisa pra falar de esporte. Bom, o programa de hoje, primeira edição nossa, a gente quer agradecer até a diretoria do 87, né, pelo espaço cedendo pra equipe esportiva, 2CJ. Juntando aí para fazer o Esporte 87, levar o 20 de agudos, as informações do esporte, já todo mundo atualizado. A gente vai falar muito de Champions League, teve rodada ontem, rodada hoje. Estamos de olho aqui no Noroeste. Para os mais otimistas, o Noroeste pode se recuperar na Série 3 do Campeonato Paulista. Para os mais pessimistas, o Noroeste pode ser rebaixado hoje. Posso dar um pitaco? Já, Alex? Nem bem começou o programa e já vai pitaca. Mais ou menos ali, viu? Ah. O negócio é o seguinte. O Noroeste hoje, ou assobia ou chupa cana. E uma outra, né? É, ou ele ganha, ou pode disputar o ano que vem o derby com o 15 de Jaú. Por enquanto ele está assobiando, viu, Alex? Porque ele já está vencendo Matonense por 1-0. Gol logo aos 8 minutos, gol do Henrique de cabeça. Daqui a pouco o Jefferson vai passar pra gente os jogos da Série 3. Tem um monte de bola rolando, eu tô de olho aqui. Assim que sair gol a gente vai informando. Vamos falar também do Campeonato Paulista da Série A2, já que tem o Noroeste que tá para cair para a quarta divisão, tem o Marília que pode subir aí para Série A1, né? Vai ser a equipe mais próxima aqui, já que o Oeste caiu também para a Série A2 do Campeonato Paulista. Tem o Palmeiras na Copa do Brasil hoje, tem o Santos, tem o Corinthians se preparando aí pro Campeonato Brasileiro, tem o São Paulo também que tá se preparando pro Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Esporte Agudense, tem informações do Karatê, tem informações da Copa Neusito, informações do Campeonato de Empresas. E o Alex Silva já tem bomba logo de início do Campeonato de Amador, já, Alex? Reforços, viu, a pedidos, a gente vai falar os novos reforços do Vasco pro Campeonato Amador. Tem muita coisa aqui pra gente destacar dentro do nosso programa. Quero o primeiro destaque aí do Luiz pro programa de hoje, Luiz. Qual é o seu destaque inicial? O que você traz de destaque pra gente nesse primeiro dia do Esporte 87? Júlio, meu destaque inicial vai pra Portuguesa. Portuguesa que acabou caindo pra Série B do Campeonato Nacional após aquela polêmica no tapetão. A Portuguesa decidiu hoje entrar na Justiça Comum e já conseguiu uma liminar que a coloca na primeira divisão. Então hoje, até o momento, primeira divisão do futebol brasileiro possui 21 clubes. A gente vai debater sobre muito mais sobre isso, mas meu destaque era a Portuguesa. Portuguesa que hoje vive um dia tumultuado, mas é bom a gente sempre lembrar. Hoje, há 43 anos, o Denner, que é o maior jogador da história da Portuguesa, nascia. Então o meu destaque inicial vai para a Portuguesa, meu caro Júlio César. E o seu destaque inicial, Alex Silva, do Esporte, nesta quarta-feira? O que você destaca? Palmeiras em campo hoje? Palmeiras em campo, Júlio César, o Santos também em campo hoje. Aí a Copa do Brasil, a bola rola com jogos de ida e volta. Aí daqui a pouquinho nós vamos passar aí todos os jogos e também a classificação aí de momento da Copa do Brasil. Lembrando que o Palmeiras pode ter boas ou más notícias, depende da visão do torcedor. Na sua visão, Alex, é boa ou má? Reforço. Então é uma boa. É. E o seu destaque inicial, Jefferson, dessa quarta-feira esportiva? Olha, daqui a pouco a gente vai passar aí um pouco mais de detalhes. Mas contrariando meu amigo Alex, contrariando meus companheiros palmeirenses, existe um determinado time paulista que está de olho em alguns jogadores do Palmeiras e talvez as notícias não sejam assim tão boas. Então, como bom corintiano, o meu destaque vai ser aí uma beliscada lá no elenco do Palmeiras. A gente vai falar um pouquinho disso logo mais. Fala, Alex. Só lembrando que eu torço pro meu querido e saudoso, sim, Atlético de Sorocaba. Todo mundo fala. Foi rebaixado, não foi, Alex? Foi rebaixado, infelizmente foi rebaixado. Com o Deola no gol. Quem veio da onda? Que beleza. Fase do time. Bom, todo mundo sabe que eu não tenho time, eu não torço pra ninguém, né, Alex? O narrador não pode torcer pra ninguém, não, né? Não pode, nem repórter. Não, não pode, repórter não pode. Jesus! O meu time não existe mais. O time baixou as portas aí há 3 anos atrás, né? Schalke 72 daqui de agosto. Esse não existe mais. 8 horas, 8 minutos, abrindo o giro de informações com a Fórmula 1. Mundial de Fórmula 1. Fala, Alex Silva. Júlio César, o Mundial de Fórmula 1 já está de olho em São Paulo, porque a Prefeitura de São Paulo desiste da construção do novo box na reta oposta de intervalos, para se adequar às exigências da nova Fórmula 1. Os atuais boxes serão reformados e ampliados. Apesar da mudança do projeto, o orçamento de R$ 160 milhões de reais será mantido. Lembrando também que na Fórmula 1, o grande destaque da última corrida foi ali a decisão de Felipe Massa em não deixar o seu companheiro de equipe ultrapassá-lo. Decisão essa que levantou a moral do piloto brasileiro. Gostaram da atitude do Felipe Massa no então, último, né, GP? Parece que o passado da Ferrari não tá mais com ele na Williams, né? Uhum. Pelo menos chegou na Williams com coragem e já mostrou que quer ser o número 1 da Williams. Pra segunda corrida do campeonato, tá certíssimo o Felipe Massa, né? E aí, Dr. Jefferson, o que você achou da atitude do Felipe Massa? Você faria o mesmo? Hoje sim, hoje não, é claro, faria o mesmo. Nós temos aí que pensar que ele tomou a decisão certa. Ou ele é o primeiro piloto da equipe ou não é. Sim. E decisão correta, é aquilo que tem que se posicionar. Vai deixar a bota nele? Não dá, né? Ele começou bem, né, os trocadilhos. E aí, Alex Silva, você se estivesse dentro do carro da Fórmula 1, tivesse um companheiro E a equipe falava, deixa ele passar que ele tá mais rápido que você. Você cederia ou... Olha, Júlio, eu acho que... Companheiro de equipe? É uma situação complicada. O Felipe Massa teve esse grande problema dentro da Ferrari. Ele foi para a Williams, não só para ser o primeiro piloto, mas para tentar alavancar a equipe Williams, que vem aí ao longo de muitos anos sem bons resultados. E chega uma decisão onde o Felipe Massa já tem um retrospecto negativo dessas informações, que era deixar o companheiro. Certíssimo, Felipe Massa. Se ele está na frente, ele não tem obrigação de deixar o piloto da sua equipe, o seu companheiro, ultrapassar. E o que nós podemos falar é a verdade. Precisa parar com esse jogo de equipes da Fórmula 1. Se o Felipe Massa estava na frente, automaticamente, o companheiro dele poderia estar um pouco mais rápido, mas o Felipe ainda estava na frente. Certíssima decisão do brasileiro, certíssima decisão de alguns diretores da Williams, tá? Tudo isso aconteceu porque o chefão da Williams não estava presente na corrida. Então, para esse final de semana, provavelmente estará presente, e foi tudo acertado. Ali ficou um jogo um pouco de empurra e empurra, e o seu companheiro de equipe não gostou da decisão do brasileiro. E Júlio, vale destacar também que a Williams chegou para essa temporada 2014 da Fórmula 1 com um grande destaque, com um grande carro, algo que não acontecia temporadas passadas. É. Chega agora, só que porém, acabou não conseguindo os resultados nessas duas primeiras corridas. Na primeira corrida na Austrália, foi prejudicada porque o Kobayashi atropelou o Felipe Massa, o Valtteri Bottas acabou fazendo uma lambança no início da corrida que comprometeu toda a sua corrida, mas mesmo assim, com o carro que ele tinha, ele chegou em sexto lugar na primeira corrida. Na Malásia, choveu muito e se mostrou que o carro da Williams na chuva não é muito bom. Agora vamos ver no Bahrein, que dificilmente chove, como a Williams se sairá. E na verdade nós podemos ressaltar nessas duas corridas, a terceira corrida da etapa, né? Então nós podemos destacar o seguinte: o carro da Williams não é um carro ruim, mas também não é um carro que tem um aproveitamento de 100%. Não é uma Mercedes. Com certeza, por isso que o Hamilton venceu a corrida, e a Mercedes aí, junto com a McLaren, vem aí vencendo e levando aí os pontos. A Williams provavelmente ficará aí numa posição intermediária. Lembrando que a Williams está tentando acertar a casa ao longo de muitos e muitos anos, sem ter aí uma janela de visão dentro da Fórmula 1. Para passar a régua na Fórmula 1, quem vinha com a casa certa e essa temporada está trupicando é a RBR, a Red Bull. E mesmo assim, o Vettel, com todos os problemas no carro, conseguiu a terceira colocação no GP da Malásia, o que mostra a qualidade desse piloto, né? É sensacional o alemão Sebastian Vettel. Em termos, Luiz, em termos. E por que em termos, Alex Silva? Porque é um piloto instável, Júlio César, porque nós podemos observar dentro dos treinos que foram realizados na Espanha, e o Vettel não se adequando com o carro, não sendo da forma que ele queria, e a RBR perdeu ali o seu projetista, o seu projetor acabou saindo, então teve uma reformulação e não foi a melhor. E ele deu muito piti dentro dessa pré-temporada. É um piloto instável. Agora, vai jogar a responsabilidade para ele, lembrando que a Red Bull tem dois pilotos. Então a Red Bull precisa também acertar o carro para o seu segundo piloto. Eu acho que nós não podemos deixar de colocar que é o seguinte: historicamente, este é um ano que é diferente de todos os demais anos da Fórmula 1, porque as mudanças foram muitas, mudou tudo. E acho que é pela primeira vez tem um brasileiro só competindo, né? Sim. E além dessas mudanças todas, se o caso do Vettel, por exemplo, ser vencedor com o melhor carro, quando todo mundo não tem um carro, tem um carro de médio para baixo, enquanto o dele é ótimo, é fácil, ganha-se todas as corridas mesmo. Pode largar em último que vai ter a oportunidade de passar todo mundo, basta ser um pouco arrojado, e isso ele é. Agora, um grande afinador de veículos, como nós tínhamos no passado, um Senna, um Piquet, como Emerson Fittipaldi e tudo mais, é outra história. Assim como hoje, a gente pode citar, nós temos um Alonso lá que tira leite de pedra. Sim. Né? Pode não ser a pessoa mais sociável do mundo, mais simpática, porém é um grande piloto, já conseguiu grandes resultados. Para chegar num patamar desse, o Sr. Vettel, embora um piloto extremamente promissor, vai ter que comer muita poeira ainda. E é que é o que ele não estava aceitando no início da temporada de 2014. Então, o Vettel deixou um pouco a desejar dentro da própria Red Bull. Tá certo. São 8h15. Agora vamos falar de futebol. Agora o destaque da Champions League. Teve jogos ontem e jogos hoje. Champions League é com o Luiz, né, Luiz? Exatamente, meu caro Júlio César. A Champions League teve as quartas de finais, a primeira rodada das quartas de finais nessa semana. Ontem, terça-feira, o Barcelona recebeu o Atlético de Madrid e num grande jogo, as duas equipes acabaram empatando 1-1. Gols de Diego e pro Atlético de Madrid e gol do Neymar para a equipe da Catalunha. Lá em Old Trafford, na Inglaterra, o Manchester United, de certa maneira, surpreendeu a muitos, jogou muito bem e empatou com o poderoso Bayern, que é o grande bicho papão dessa Champions, atual campeão, e um time que vai encantando a todo mundo. E o Manchester fez um belo jogo. E detalhe, para a próxima partida, o Bayern tá sem Thiago Alcântara suspenso, Schweinsteiger suspenso porque foi expulso, e complica para a equipe do Bayern de Munique. Eu quero ver como que o Guardiola vai montar ali a equipe alemã. Podemos dizer que o único classificado desses times aí é o Real Madrid, né? É mesmo, deixa só passar aqui o resultado da quarta-feira, resultados de hoje da quarta-feira. Já emenda os jogos da próxima semana também aí, Luiz. Tá certo. Na quarta-feira, Real Madrid venceu hoje a equipe do Borussia Dortmund por 3-0. E o Paris Saint-Germain conseguiu um ótimo resultado dentro de casa, 3-1, frente à forte equipe do Chelsea. Na próxima semana, quem jogou na quarta joga na terça, quem jogou na terça joga na quarta. Borussia e Real Madrid na Alemanha. Chelsea e PSG se enfrentam no dia 8 de abril, terça-feira. E Atlético de Madrid e Barcelona, Bayern de Munique e Manchester United encerram a rodada das quartas de finais da Champions. Bom, pelos placares, acho que o Real Madrid já tá com um pezinho lá na semifinal da Champions, né? Um pezinho é pouco, hein? É, os dois, né? Pode dizer, né? Exatamente. O Chelsea 3-1 perdeu fora de casa, fez um gol, se vencer por 2-0 tá classificado, vai jogar em casa, mas o Chelsea também ultimamente não anda fazendo bons jogos, não. Aí os outros dois jogos, o Barcelona 1-1 com o Atlético de Madrid, o Manchester United 1-1 com o Bayern de Munique. Já pode-se dizer é que esses dois últimos jogos que eu passei o resultado é mais equilibrado, né? Exatamente. Falando o Paris Saint-Germain com o Chelsea, o gol no finalzinho do Pastore e pro, que golaço, hein? Pro Paris. Tudo bem que o Tché falhou no gol, né? Poderia ter feito uma defesa ali. Sim, mas foi um belo gol do Pastore e foi um gol que deixou muito confortável a equipe de Paris. Os franceses, comandados por Ibrahimovic, têm tudo para conquistarem a vaga em Stamford Bridge, na Inglaterra. Já os outros dois resultados, jogos de ontem, o confronto está aberto. Por mais que a gente fale que o Manchester está em crise e o Bayern de Munique seja a sensação da temporada, o Bayern historicamente sempre se complica para times ingleses. E só não se complicou nas oitavas contra o Arsenal por decisões polêmicas da arbitragem no primeiro jogo, que fizeram o Bayern de Munique vencer aquela partida por 1-0. E na Alemanha o Bayern jogou com o resultado e a partida acabou sendo empatada por 1-1. Eu, pra ser bem sério, aposto num Bayern e aposto numa surpresa no Atlético de Madrid no confronto contra o Barcelona. E aí, Alex Silva? Olha, Júlio, até um fato interessante, nós estamos conversando sobre a Champions League, porque vamos ser bem categóricos, depois da conquista do Bayern de Munique, do Mundial, o ano passado acabou levando a Champions League. E campeão alemão. Sete rodadas de antecedência. Uma equipe que vem conquistando tudo ao longo dessas temporadas. Uma equipe que, para mim, eu vou falar uma coisa para você, vai dar muito o que falar. Uma equipe que vai dar muita dor de cabeça em relação ao Barcelona. Barcelona, para mim, Tem Lionel Messi, tem... Está na 87. Nature Pharma, farmácia de manipulação. Manipulação de fórmulas, produtos naturais, homeopatia e florais. Nature Pharma, há 12 anos manipulando com qualidade. Situada na rua 7 de setembro, número 740, no centro de Agudos. Telefone 3262-3578 e 3262-3514. Nature Pharma. Pensou pneu? Pensou Nino Auto Center. Toda linha de pneus Goodyear para carros e caminhonetes. Alinhamento, balanceamento, rodas, amortecedores, escapamentos, suspensão, freio e troca de óleo. Venha fazer um check-up grátis em seu veículo. Qualidade, bom atendimento e preço você encontra no Nino Auto Center. Dividimos em até 12 vezes. O Arcângelo Napoleone 301, Vila Honorina. Fone 3261-3220. Pensou pneu? Pensou Nino Auto Center. Melhores preços e promoções. As melhores promoções, mais qualidade e muito mais opções. Supermercados São Paulo, uma loja sempre perto de você. E agora, a loja 1, aberta até as 8 da noite. Aproveite. No Supermercado São Paulo eu vou comprar e economizar. O Centro de Convivência do Adolescente informa que já estão abertas as inscrições para jovens de 14 a 17 anos. Oficinas gratuitas de artesanato, bateria, crochê, dança, malabares e acrobacias, pintura, pró-cine, teatro, manicure e violão. O Centro de Convivência do Adolescente está localizado na rua Umaia Anis Bino, número 36, Jardim Nilce. Maiores informações pelo telefone 3261-4070, na Secretaria de Assistência Social. Existem hoje mais de 20 milhões de pessoas exploradas pelo tráfico no mundo. Traficados para prostituição, adoção ilegal e trabalho escravo. E você? Vai continuar em silêncio? Diga não ao tráfico humano. Acesse cfcnbb.org.br e participe. Fraternidade e Tráfico Humano. A campanha da Fraternidade 2014. Quaresma é tempo de oração e conversão. As confissões em preparação para a Semana Santa começam neste domingo, dia 6, nos setores da Paróquia São Paulo Apóstolo. Verifique as datas no Facebook, blog ou Secretaria Paroquial, através do telefone 3262-1237. Confissão, o sacramento da reconciliação. Na Farmacentro Agudos, agora tem. Aqui tem Farmácia Popular. Ô Maria, você já ouviu falar da Farmácia Popular? Claro, Zé. É um programa do governo federal que oferece remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma. E é? É, Zé. A Farmácia Popular oferece ainda medicamentos com até 90% de desconto para tratamento da rinite, colesterol, doenças de Parkinson, osteoporose, glaucoma e fraldas geriátricas. Além de anticoncepcionais, também com precinhos especiais. Muito bom, não acha, Zé? Traga a receita, CPF e um documento com foto para... Farmácia Centro Agudos, muito mais que farmácia. Fone 3262-3012. Curta seu verão com o que a Seta tem de melhor para você. Lançamentos de chinelos e sandálias da Ipanema, Rider, Cartago, Zaxi, Granda, Mormai e Bad Boy. E também sandálias e sapatilhas da Via Marte, Dakota, Ramarim, Mississippi, Visano e Moleca. Sempre com as melhores marcas de tênis. Nike, Adidas, Olympicos, Reebok, Asics, All Star e Mac Boot. E para a criançada, os últimos lançamentos da Grandene, além do Crocs original. Novidades em blusas, shorts, saias e vestidos femininos. Além de bermudas, sungas e camisetas masculinas. Comprando na Seta, além de adquirir calçados e confecções da maior qualidade, você tem a certeza de estar sempre na moda. Parcele sua compra em até 5 vezes no nosso crediário próprio e cartão. E nas compras acima de R$300, divida em 10 vezes nos cartões Visa e Master. Seta Calçados e Confecções, Avenida Celidônio Neto, 370, telefone 3262-1062. Seta 13 de Maio, Rua 13 de Maio, 750, telefone 3262-3253. Associação Amigo dos Pobres de Santo Antônio informa. Inscrições abertas para os cursos de geração de renda. Primeiro semestre 2014. Cursos gratuitos. Idade a partir dos 12 anos. Os interessados deverão se inscrever na sede da entidade, em frente ao Correio, Rua Joaquim Ferreira Souto, das 9 às 16h30. Informações pelo telefone 3261-1630. 3261-1630. Adivinha quem passou aqui, Alex? Tesourinho. É ele mesmo. Passou aqui, deu uma bicuda na mesa. Que derrubou o microfone, quase derrubou o Alex da cadeira. Que beleza! E pra derrubar o da cadeira tem que ser um artista. Chutou, né? Forte. Falávamos da Champions. O Alex Silva falava que o Barcelona já é o campeão da Champions, né, Alex? Não, Júlio, eu falava do Bayern de Munique também e falava do Barcelona. Por ter ali Neymar, por ter ali também o Lionel Messi, é uma das equipes, vamos dizer assim, onde tem uma janela maior, onde as pessoas acabam observando um pouquinho mais. Só que não é tudo aquilo que está se parecendo. Vem aí com bons resultados, vem apresentando bom futebol, mas a menina dos olhos dessa Champions League continua sendo o Bayern de Munique. E o que falar desse Real Madrid, Alex? Real que vem com um conjunto muito bem armado pelo Ancelotti. Melhor armado do que o Barcelona do Tata Martino. Barcelona que não vai poder contratar ninguém até 2015, exatamente, né? Também tem essa notícia. O Barça fica muito complicado até para a próxima temporada. Por causa dos... por causa da contratação do croata, que é o considerado novo Messi da Europa. E teve os coreanos lá também, que eles também. Monte, né? E, não, e a FIFA proíbe contratação de menores de 18 anos estrangeiros. Isso. Então, tá dando uma confusão. O Barcelona vai até agora. Pelo menos pela nota da FIFA, vai ficar um ano sem poder contratar, complicado. E o que falar desse Barcelona do Tata Martino comparando com o Real? Você não acha que esse Real pode pintar aí também nessa Champions, Alex? Sim, pode. Como várias outras equipes também acabaram sendo elementos surpresos nessa Champions League. Mas o Real Madrid, que com certeza vai dar muito o que falar, principalmente para esse problema burocrático que está enfrentando o Barcelona, porque não poder contratar é uma situação difícil. O Barcelona já vem com esse problema desde a contratação do Neymar, onde supostas irregularidades apareceram E aí a contratação do Neymar surgiu aí, vamos dizer assim, uma luz que ninguém esperava que fosse acender. E acabou piscando essa luz e acabou dando um problema. Só que eu vou te falar uma coisa. Esse negócio de ficar um ano sem contratação, time europeu, passa-me o favor. E outra, né? Não estamos falando de um time de pouca expressão, não estamos falando de um Rayo Vallecano, não. Estamos falando de um Barcelona, né, amigo? Ah, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Essa FIFA, pra mim, é pior do que pinga de fazer quentão. Que beleza! Você tomou pinga de fazer quentão, né? Eu tomei o quentão. Ah, quentão. E aí, Jefferson? E esquenta, esquentão ou não? Rapaz, é uma beleza, viu? Esquenta até o calcanhar. É? E sobe? Desce também. Depende do jeito que vai. Olha, com relação à FIFA, realmente a gente não pode deixar de dizer que os meninos são meio fanfarrões, né? Vai depender aí aquela história do retorno financeiro, você não acha? Com certeza. Pô, como é que não? Também tem aquele detalhe, né? O Ricardo Teixeira era muito amigo do Sandro Rossell e era quem segurava a bronca pro Sandro Rossell na FIFA e vice-versa. Agora os dois caíram, né? Vamos ver como que vai ser a sequência nos bastidores do Barcelona. Com certeza. Deixa eu mandar um abraço pro Bozo aqui, que tá ouvindo a gente lá em Uberlândia. Grande Bozo, grande Rafael Salvadeu. Ele falou que era pra ter colocado a trilha dos Trapalhões na hora que a gente voltou aqui, que paramos de falar aqui. Ele que é amigo pessoal do Tesourinha. É, irmão. Gêmeos. Alguém quer falar mais das Champions ou não? Não, deixa eu só aproveitar também, o pessoal que tá ouvindo a gente lá em Bauru, o João Francisco e o Reginaldo, parceiros nossos, meu, do Alex, do Doutor, lá no Senac, tá curtindo a gente, o Joãozinho e o Reginaldo, mandar aquele abraço pra eles. Mandar um abraço pro João, aquela risadinha do João é fenomenal. Que beleza, hein? Como dizia o ator, fenomenal. Tem bastante. E quem tá ouvindo a gente também lá do curso é a Barbie. Nossa querida Barbie tá aqui, tá mandando recadinhos aqui que está curtindo a programação da 87 FM de Agudos. Não fala em Barbie, porque aí o Júlio vai se empolgar, vai lembrar da infância, vamos pro programa. Que beleza! Você lembra bem, né, Alex? Brincava junto comigo. Vamos pro programa, vamos trabalhar. Vamos falar do Campeonato Paulista da Série A3. Campeonato Paulista da Série A3, bola tá rolando pra 17ª rodada, o Noroeste tá jogando, tem um monte de jogos aí acontecendo também. Tá com você, né, Jefferson? Série A3 aí? Vai falando pra gente os jogos, que eu vou confirmando os resultados aqui e passar também a classificação de momento, que discutiu um pouco sobre o Noroeste. Certinho, Júlio. Jogos da Série A3, 17ª rodada. Encerrados: Flamengo 0, Rio Preto 1, Cotia 0, Taubaté 4, São José B 1, Sertãozinho 2, Juventus 0, Internacional 2. Em andamento: São Carlos e Água Santa 2-1, São Carlos. Opa! América e Santa Cruzense, tá 1-1 esse jogo. Tupã e Guaçuano 0-0. Francana e Novo Horizontino 1-1. Independente e Votuporanguense 1-0 pro Votuporanguense. E finalmente deixamos por último Noroeste e Matonense. Vamos comentar um pouquinho, falar um pouquinho do Esporte Clube Noroeste, que está capengando na Série A3. Vamos falar do Esporte Clube Noroeste, que está jogando nesse momento no Alfredão. Vai vencendo o Matonense por 1-0. Com esse resultado, ainda está na zona do rebaixamento. Nesse momento é o 19º colocado com 15 pontos, 17 jogos. Isso acontece porque o Cotia está vencendo. Na verdade, o Cotia perdeu. Isso acontece que o Noroeste, porque tem o América, está empatando com a Santa Cruzense. Está passando aí o Noroeste no número de pontos. O América tem que perder o jogo aí, né? Tem que vencer esse jogo para ajudar o Noroeste. E aí, meninos, Noroeste numa fase difícil, hein? Eu vou ser o último a opinar. Então tá bom. Bom, vamos lá. É seguinte, Noroeste tá complicada a situação no Norusca. Só que é a conta que o pessoal tá fazendo. Tem que chegar a 19 pontos. Vamos ver se vai conseguir. Tem que vencer hoje para chegar a 15 e jogar lá em Tupã a sobrevivência. Porque se perder lá fora contra o Tupã, também já vai estar concretizado a rebaixamento. Se empatar hoje para rebaixar. Por falar em Tupã, mandar um abraço pro meu amigo Everton Silva, porque ele, o Everton, nosso pirulito, que não veio hoje. Não veio hoje, mas é, sabe por quê, Júlia? Porque ele é o garoto propaganda do Tupã. Ele que é o indinho de lá, tá? Então mandar um abraço pra ele. Que beleza. Mas então, vamos lá. Comentando os resultados. O América tá ganhando do Santa Cruzense ou é o contrário? O América tá empatando com o Santa Cruzense. Tá empatando. Esse resultado ajuda o Noroeste, porque tanto o América como o Santa Cruzense estão ali brigando com o Noroeste. Então o melhor resultado é que os dois se matem hoje, empatem, façam um ponto, é verdade? Só que os dois continuam ali. O Noroeste precisa desse resultado de hoje contra o Matonense, precisa ganhar do Tupã na próxima rodada e vai pegar o Novo Horizonte, o Votoporanguense, na última rodada, jogando tudo aqui no Alfedrão. Eu confesso pra você, o último resultado acabou me decepcionando um pouco do Norusco, que eu acabei largando a mão. Só que ainda dá, vamos torcer pra equipe de Bobo. Ainda dá, Jefferson, pro Noroeste? Mais três joguinhos aí, dois, né, contando com o de hoje. Olha, eu só vou me limitar a dizer o seguinte: quando você faz o dever de casa, quando você caminha com as suas próprias pernas, é mais fácil de você afirmar se você vai conseguir ou não. A situação, a partir do momento que você passa a depender do resultado de terceiros, meu amigo, não faz o dever de casa, fica complicado. E não nem merece também, né? A partir do momento que se depender de outra pessoa, acho que nem merece permanecer na divisão. Não vamos nem falar naquela questão de merecimento, porque enquanto torcedores, né, é aquela história. Nós não falamos com a razão, falamos com o coração, né? Então, esse aspecto acaba sendo superado, né, meu amigo Alex? E eu acho que o mais triste é depender do resultado dos outros. Sim. Dou um exemplo. As meninas do vôlei da Luz foram para São José, perderam, não conquistaram o acesso. Porém, o que dizer? O time jogou, fez tudo o que pôde, perderam de cabeça erguida, colhendo belos resultados. Só temos que elogiar. Agora, você pega o Norusca, meu amigo, não faz o dever de casa, e aí a situação fica difícil. Haja coração. Deixa o Alex comentar, depois a gente fala, Alex, comenta um pouquinho. Chutando alto, Alex, você acha que o Noroeste cai ou não? Sim. Vou ser bem categórico no que eu vou falar. Esporte Clube Noroeste, fundado em 1º de setembro de 1910, mesmo dia e ano do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá? Noroeste de muitas glórias, como diz o hino do Noroeste, que para mim é um dos hinos mais bonitos do interior, tá? Agora, uma equipe que teve seus altos e baixos durante todos esses anos. Gestão da Damião Garcia, foi aonde o Noroeste e os torcedores do Noroeste puderam ver uma equipe competitiva, uma equipe com dinamismo, uma equipe com vontade. Aí, com muito fuxico, com muito bate-boca, com muito isso, com muito aquilo, conseguiram perder o Damião Garcia. Automaticamente, eu vou falar, só dão valores para as pessoas quando as perdem. Tá? Perderam o Damião Garcia, perderam ali uma pessoa que tinha um comprometimento com o Esporte Clube do Noroeste. Então, estou dizendo que os outros não têm um comprometimento. Mas não é de tal o tamanho que o Damião Garcia tinha. E outra, seu Damião Garcia, ele fazia acontecer. O Damião Garcia sabia do negócio. A gente tem hoje no Noroeste pessoas de boa vontade ali trabalhando, só que o pessoal fica um brigando com o outro. Essa nova diretoria do Noroeste já está rachada. Aí, por exemplo, vai se fazer um trabalho de marketing. Esse trabalho de marketing começa a se fazer, depois é esquecido. Não, tem que fomentar. Essa nova diretoria do Noroeste, na minha opinião, era um pouco da gestão do Aziz Abuzalaf, que foi patética, né? Desculpe a palavra, mas a gestão do Abuzalaf atrapalhou muito o Noroeste. Só que eu acho que agora o Noroeste tem que sentar, arrumar a casa, fazer um trabalho legal de marketing. A proposta de marketing era muito boa, colocar ela em prática agora e ver se sobe ano que vem, né? Porque tá complicada a situação no Noroeste. Só complementando, só pra informar que Alex, o Tupã fez 1-0 no Guaçuano. Você pode ver que o pirulito está soltando o rojão. Tá. Bom, resultado ruim pro Noroeste, né? Com certeza. E só complementando de toda essa visão, não vou dizer que tenha pessoas que não tenham comprometimento com o Noroeste, mas tem pessoas que não têm visão financeira e visão de clube igual o Damião Garcia tinha. Sim. E vou ser um pouco mais categórico. É difícil você manter um clube onde a questão financeira falou mais alto. Noroeste, pelo amor de Deus, gente, não temos que tampar o sol com a peneira. Vamos ser verdadeiros. Há uns anos atrás estavam pedindo para que a população de Bauru contribuísse com o Noroeste da conta de água. Oh, peraí. Todos os clubes têm dificuldades financeiras? Sim. Noroeste tem? Sim. Mas aí já é um problema de gestão, certo? Aí vão lá, contratam jogadores. Pra mim hoje, pra jogar no Noroeste, se você chegar de meião e shorts, você automaticamente já te dá uma camiseta e fala, joga, porque não tem uma visão. É algo absurdo, mas tem jogadores do Amador de Bauru que não jogaram no Noroeste, que não estão fazendo parte desse elenco do Noroeste, porque os clubes amadores de Bauru pagam melhor do que o Noroeste. Paga mesmo, é. É um negócio absurdo isso aí que tá acontecendo. Mas se você for ver, o campeonato amador de Bauru é mais forte do que o Noroeste. É um time melhor que o time do Noroeste. Você entendeu? E aí, pessoas que não enxergam essa questão do Noroeste, esses problemas financeiros, tudo isso, o que acontece? Nós temos um grande problema, que é a gestão financeira. O Noroeste passa por alguns problemas financeiros. Não estou dizendo que o Noroeste tenha dívidas, não estou dizendo isso, mas por contratações. Jogadores que não têm capacidade para estar disputando um campeonato paulista, principalmente na Série A3. Gente, tem jogador lá que, se for disputar o campeonato amador de Bauru, não vai chegar nem na classificação, certo? Vai passar a primeira fase. Olha, venhamos e convenhamos, vamos ser bem verdadeiros. O Noroeste precisa ter a ajuda completa da cidade de Bauru. O Noroeste precisa ter uma reformulação no seu elenco e também uma reformulação dentro da sua diretoria. Tira o chapéu para uma pessoa chamada Toninho Gimenez, dentro do Noroeste, um dos grandes empresários da cidade de Bauru, que hoje, tá? Hoje, tentou salvar o Noroeste e não conseguiu. O Noroeste, vou te falar uma coisa, é uma bomba relógio faltando alguns segundos para explodir. Só para voltar, tem gol? Pode passar aí. Gol da Matonense, Denner, 6 do segundo tempo, Matonense 1, Noroeste 1. Resultado que rebaixa o Noroeste para a quarta divisão. Bom, só complementando, o pessoal que criticava muito o seu Damião Garcia, também tem aquele detalhe, né? Eu acho que a gente tem que, no esporte profissional, ninguém mais é bobo, ninguém coloca dinheiro por amor. Se o cara tá investindo dinheiro, ele também quer tirar dinheiro. É que nem aquela história do Palmeiras com o Paulo Nobre. Ele tá colocando, mas ele também quer receber o dinheiro de volta. Então é aquelas críticas que falam, não, porque quando compra vai na conta do Noroeste, quando vende vai na conta do Damião. A gente precisa apurar bem isso daí, essas questões. E outra, não dá pra falar se o Damião ganhou dinheiro com o Noroeste, né? Com a Calunga ali, né, amigo? Vamos ser bem sinceros, o Damião Garcia não precisa disso não. Certo, Damião Garcia é um dos empresários mais fortes do Brasil, tá? Tem lá a sua loja de materiais de escritório, né? Então, também mexe com gado. Gente, vamos ser bem categóricos. Pois, muito dinheiro lá. A grande verdade é essa. Não tentem tapar o sol com a peneira. Assim, sim, todo time tivesse alguém como o seu Damião disposto a pôr dinheiro lá. Não podemos esquecer também do Celso, né? Pô, colocou muito dinheiro lá. Lembrando, Júlio, do Celso, que foi uma das pessoas que eu mais, vamos dizer assim, que eu pude observar do Esporte Clube Noroeste depois do Damião, comprometida com o clube. Ele era o braço direito do Damião, né? Sim, sim. E era uma pessoa que vivia, respirava o Esporte Clube Noroeste. Vivia ali dentro, sabia de tudo. Gente, não entrava no gramado sem autorização do Celso. O treinamento era feito com acompanhamento do Celso. Com a morte do Celso, infelizmente, Celso partiu daqui porque Deus chamou ele e ele foi lá, né, ajudar e auxiliar o esporte lá do céu. E infelizmente... infelizmente vimos ele morrer, né, Alex? Infelizmente vimos, Júlio. Infelizmente nós vimos ali o Celso passando mal, mas deixou um grande ditado dele do Esporte Clube do Nordeste: se você tiver comprometimento, se você tiver vontade, se você quiser fazer com que um clube respire e vá para frente, vai acertar e sempre. Agora, o Esporte Clube do Nordeste hoje não tem. Fala para mim, quem possa ser o Celso Zisley do Noroeste hoje, ou quem possa ser o Damião Garcia hoje? Para mim, não tem. Noroeste, para mim, hoje, for para a Série B do Campeonato Paulista, não tem mais para onde cair. Que é a quarta divisão, né? É a quarta divisão. Aí, puxa vida, o histórico do Noroeste tem muito. Agora, falta um pouco de vontade de mais empresários de Bauru, com um pouco mais de vontade da diretoria fazer contratações. Vamos, vou ser bem assim, contratações que dê resultado. Não do jeito que tá. Do jeito que tá, meu amigo, até eu, se eu chegar lá de bermuda e beião, só me dá uma camiseta ou eu tô jogando. Meu Deus. Alguém quer falar mais alguma coisa do Noroeste? Jefferson, quer falar mais alguma coisa sobre o Noroeste? Que tá empatando em 1-1 com a Matonense em Bauru, com resultado aí vai deixando o Noroeste com o rebaixamento carimbado já. Não, eu vou aproveitar aqui e fazer um registro. Acabei de atender o telefonema aqui. O nosso ilustre picolé, opa, o Elias Ferreira de Barros, palmeirense, fez questão de ligar e registrar, deixar um abraço super especial para toda a equipe, para o Alex, para o Júlio, para o Luiz, enfim. Comigo é aquela história, né? Ele sempre fala, mas é aquela história. Nós somos companheiros desde grupo, ginásio, faculdade de direito e tudo mais, faz tempo. Velhos amigos, né? Só pra você ter uma noção, Padre Anchieta estava ensinando aos índios a escrever, eles já estavam lá na faculdade. Não, Padre Anchieta foi... foi canonizado hoje. Canonizado hoje, Padre canonizado hoje. Se aguentou eu, Picolé, Vardizinho, Rivabene, Chicão de zagueiro, você imagina, hein? E eu no goleiro, era aquela história. Ou pegava tudo, ou tomava frango até em bola atrasada. Até a reposição do Gandula tomava frango. Quer dizer, então, que o senhor pegava as bolas. Que beleza, hein? Manda um abraço pro nosso amigo Picolé. Picolé tá contente. Grande doutor Elias Ferreira de Barra. Meio preocupado com o Corinthians dele, né? Mas... deve estar contente que o Palmeiras deu alegria por ele, né? No domingo, ele tá contente. Picolé tá bom. Queremos agradecer, contente, então, essa participação especial do Elias, nosso eterno companheiro. Exatamente. Um abraço, doutor Elias. A vanguarda da transmissão esportiva agudense agradece, Picolé. Você já batizou os meninos hoje. Como que o Tuta falava? Baluarte, né? Baluarte. Deixa eu dar uma passada aqui no Campeonato Paulista da Série A3. Ó, São Carlos 2, Água Santa 2, Noroeste 1, Matonense 1, América 1, Santa Cruzense 1, Independente 0, Votuporanguense 1, Francana 1, Novo Horizontino 2, Tupã 1, Guaçuano 0. O Noroeste nesse momento é o 19º com 13 pontos. O Rio Preto já está classificado para a fase eliminatória, juntamente com o São José B. Mesmo o São José B perdendo, o São José B está classificado. E se o Novo Horizontino ganhar aqui também, classifica. É bom a gente explicar para o nosso ouvinte por que esse São José B. O Joseense, que é o time de São José do Rio Preto, jogava... São José dos Campos, perdão. Chamava-se Joseense. Esta temporada mudou o nome para São José. Só que, um detalhe, já existe o São José Futebol Clube, que está na Série A2, inclusive. Caiu. Essa rodada. Caiu ou tá para essa rodada já cair? Já foi rebaixado. Já foi rebaixado. Então, no ano que vem, teremos o São José na Série A3 e o São José B na Série A2. Como o tempo muda, né? E só ressaltando o que você está comentando, Luiz, o São José chegou a ser vice-campeão paulista, perdeu para o São Paulo dentro do Morumbi. A águia tem história. Tem história. É aquele azul e amarelo, né? Isso. É aquele lá. São José dos Campos. Tá bom, então. Ali próximo ao Vale do Paraíba. O senhor já passou por lá? Já foi. Eu já fui por lá, né? Vale do Paraíba, conheço. É, o senhor... bom, Guaratinguetá, aqueles lados ali. Repete pra nós aí, por favor, quanto tá América e Santa Cruzense, assim como Independente e Votuporanguense. 1-1 América e Santa Cruzense, Independente 0, Votuporanguense 1. Ai, ai, ai, nem as rezas e as velas acesas aqui, acho que salva o Noroeste. Não adianta. Olha, vou te falar uma coisa, o Noroeste, infelizmente, pra mim... O Noroeste tá com 13 nesse momento, vai faltar 2 jogos, né? 2 rodadas, o Noroeste só poderia chegar a 19, 19 já tem um Cutia. Aí tem que ver o número de vitórias. Então, mas é, mesmo com a soma de resultados, seria praticamente impossível pro Noroeste... Se empatar ou perder hoje, escapar do rebaixamento. Triste, hein? É, lamentável. 20 horas e 50 minutos, esse é o Esporte 87, você acompanhando também pelo Dai 87, também pelo equipesportiva.com.br. Pessoal, tô ouvindo a gente, quero mandar um abraço. Pode falar, Luiz. Não, também tá no 2CJ. Tá lá aí. Também? Tá lá também. Então tá bom, então. www.2cj.com.br. E qual que é o teu? Equipesportiva.com.br. Meu não, é do Alex. Tem nada a ver com isso. Tudo meu. Vamos falar do Campeonato Paulista da Série A2, já que o Noroeste está caindo, tem time aí da região que pode estar subindo para a Série A1 do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista da Série A2 tem rodada só no final de semana, mas a gente dá o destaque aqui dentro do Esporte 87 na noite desta quarta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Libertadores, tem Copa do Brasil, tem muita coisa pra gente falar aqui, tem do Campeonato de Empresas e outros esportes aí. Quem tá com a Série 2 aí? Bom, vamos lá, Luiz. Tá comigo. Vamos passar os jogos da 18ª rodada, os jogos do final de semana. O Velo Clube pega o Capivariano, o Santo André pega o Catanduvense, a Ferroviária enfrenta o São Caetano, Rio Branco contra a União Barbarense, São Bento e Guaratinguetá, Grêmio Barueri pega o São José, o MAC enfrenta a forte equipe do Monte Azul, o Itapirense pega o Mirassol, Batatais contra o Guarani e o Grêmio Osasco pega o Red Bull. Ano que vem provavelmente vamos ter derby de Campinas na Série A1, né? Ponte Preta e Red Bull. Quem diria, hein? Red Bull! Esperando que você ia falar do Guarani. Red Bull na Série A1 e o Guarani na Série A2. Triste, hein? O Red Bull tá uma vitória, né? Se ganhar esse jogo aí no final de semana, ele já sobe. Capivariano já subiu, né? 37 pontos. Exatamente. Capivariano já subiu com 37 pontos. Red Bull a uma vitória com 34. O Bentão de Sorocaba, 31 pontos pra alegria do Alex. São Bento, hein? Pra alegria do Alex. Senti isso aqui. E a briga é por essas duas últimas vagas está entre o Bentão com 31 pontos na terceira colocação, o Mark em quarto com 30, Mirassol com 30, os palmeirenses lembram muito bem do Mirassol, e o Santander com 29 pontos. Essa briga é para quatro equipes para duas vagas para a Série A1, para o acesso à Série A1. Na parte de baixo da tabela, o São José, infelizmente, já está rebaixado. E aí vem Grêmio Barueri, que pode ser rebaixado já nessa rodada. Grêmio Osasco, com o Grêmio Barueri com 14 pontos. Grêmio Osasco com 17. Itapirense com 17. Rio Branco com 18. São Caetano, quem diria, já fez final de Libertadores. Pode estar caindo para a Série A3 na 15ª colocação com 18 pontos. E União Barbarense com 19 pontos. O resto... Está no meio da tabela. Não vai nem vem. Exatamente. Marília, sobe, Jefferson, para a Série A1 do Campeonato Paulista. Tem aí. Teve no campeonato situações melhores, né? Já teve ali na liderança, na vice-liderança. Agora, 30 pontos, tem 3 jogos aí de disputa. O Mirassol está na cola, o Santo André está na cola. Perdeu na última rodada para o São Caetano. Como amante do esporte, Júlio, é aquela história. Todos os times da nossa região a gente torce, nós temos que torcer. É aquela história, não é só uma questão de bairrismo, de... Meu amigo, quem gosta de esporte gosta pra valer, então torce pelos times, se não é da casa, é da nossa região. Nós precisamos de eventos, nós precisamos de bons jogos, nós precisamos de... O Oeste caiu, né? É, infelizmente, a situação do Linense... Mas o Linense ficou. Mas é aquela história, temos que torcer pelos times da nossa Até região. Até quando o Linense vai ficar nesse chove no mole? Nós temos é que mandar bala nessa história aí, meu amigo. E somos maquianos desde criancinha. Marília, sobe, Alex. Marília? Olha, Júlio, eu torço para que o Marília consiga o acesso. Eu torço para que o Marília venha para a Série A1 do Campeonato Paulista. Só vamos fazer um retrospecto, tá? O Marília, há uns anos atrás, ruim das pernas como estava. É. A torcida do Sport Clube do Noroeste me faz um enterro simbólico do Marília dentro do Alfredo Castilho. Transmitimos esse jogo aqui. Transmitimos esse jogo aqui para o 87. Estava nesse lugar onde o senhor está aí, nesse momento. Estava sentado aí. E ali foi feito o enterro simbólico. 4-0, né? Foi 4-0. Jogaço. Agora, que saudade do Otacílio Neto do Luciano Bebê. Agora, ah, que saudade. Agora, vamos falar em questão de diretoria. O Mark teve vários problemas, o Abreuzão ficou fechado, teve que reformar o Abreuzão, acertou a casa e fez aí uma contratação com jogadores que tem o naipe de jogar o Campeonato Paulista. Tá? Para mim, o acesso do Marília é de bons olhos. Eu acho que a nossa região não pode perder aí uma representação dentro da Série A1. Já, ou ser o Noroeste, ou ser o Marília, ou ser o Linense, mas a nossa região precisa aí de um representante. Agora, vamos ser bem verdadeiros. Se essa equipe do Marília não tiver reforços pro ano que vem, vai cair com certeza. Precisa pensar bem. Vamos subir? Até que ponto nós vamos poder investir nessa equipe? É um time bom para a Série A2, só que para a Série A do Campeonato Paulista tem que se reforçar. Você me falou uma coisa agora que eu vou ser bem sincero. Um torcedor do Sport Clube do Noroeste um dia me fala um grande absurdo. O Noroeste não pode ficar na Série A1, nós estamos acostumados e o Noroeste ser campeão da Série A2. Acho que vai ter que ser o campeão da Série B, a quarta divisão. E o Marília, de todos os altos e baixos, trancos e barrancos, está chegando e acredito que consiga o acesso. Vejo de bons olhos, mas precisa de contratações. O Noroeste aqui no interior, disputando Série A2, Série A3, é considerado time grande. Dentro de sim, todos aí. Né? Sim. Nome Noroeste. É a mesma coisa se você pegar a Ferroviária, né? O Rio Branco de Americana. Se você for pegar alguns nomes de algumas equipes que estão disputando série A2, Série A3. O Noroeste chegou a disputar. Pegar os times de Ribeirão Preto, Botafogo e Comercial. O Noroeste chegou a disputar aí o título do interior do Campeonato Paulista há uns anos atrás. Foi. E hoje. Foi pro Barueri. Exatamente, hoje aí mal das pernas. Já o Marília não tem aquele histórico, mas vem subindo. Espero que o Marília consiga aí esse acesso. Que o Marília não faça o que fez no Campeonato Brasileiro da Série B, que estava com a classificação na mão e perdeu para si próprio. É. Mais alguma coisa sobre o Marília? Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos passar a régua do Marília aqui e falar agora de Copa do Brasil? Vamos falar de Copa do Brasil. Alex Silva está ali com o destaque da Copa do Brasil. Tem bola rolando, tem um monte de jogos também em andamento aqui, jogos já encerrados. O Alex vai falando pra gente os jogos já encerrados, os jogos em andamento. Você vai falando, eu vou falando o resultado aqui, Alex. Vamos lá, Júlio César, os jogos de ida da Copa do Brasil, às 15h15, lá em Alagoas, o Santa Rita empatou com o Guarani em 0-0. Às 16 horas, o Boa Vista do Rio de Janeiro venceu o América do Rio Grande do Norte por 2-1. Ao contrário, o América venceu o Boa Vista. Isso, é verdade, eu inverti aqui as situações. O Tesourinho passou aqui e marcou errado. Marquei de certo, novo. Dizer, não, o Tesourinho marcou errado, ele pegou meu papel, ele inverteu. O Boa Vista, então, aí perde para o América do Rio Grande do Norte por 2-1. Às 19h30, o Potiguar do Rio Grande do Norte está vencendo a Portuguesa por 1-0. O Botafogo da Paraíba, o grande papão da Paraíba, pegou Goiás e está levando aí a melhor por 1-0. Botafogo 2 já, Alex. Acabou de ser. Você sabe quem foi o segundo gol do Botafogo? Quem? Não sei se vocês vão lembrar dele. Frontini. Jesus. Lembram dele ou não? Jesus. Sabe onde ele jogou? Não, onde? Marília. Sim. Frontini jogou no Marília. Aí os jogos que iniciaram agora há pouco, às 20 horas e 30 minutos, são jogos de ida. Tá? O Maranhão enfrenta o Paysandu. 1-0 pro Maranhão. Barbalha do Ceará enfrenta o Cuiabá do Mato Grosso. 0-0 esse jogo. O Santos, não é o Peixe, o Santos. Para, do Amapá. Do Amapá. Enfrenta o América de Minas Gerais. 1-0 para o América. Gol do Elvis. Caldense de Minas Gerais. Não enfrenta morreu. O Duque de Caxias também do Rio de Janeiro. 0-0 esse jogo. Lajeadense do Rio Grande do Sul enfrenta a, o Bragantino de São Paulo, né? 0-0. O Bragantino, a linguiça mecânica e... Massa bruta, Alex. Que linguiça mecânica. Que beleza! Aí, a fertilidade... Alex viaja na linguiça também. Continua, Alex. Posso terminar? Vai, vai. Vamos lá, então. Aí os jogos das 21h30, Júlio César, vão começar daqui a pouquinho. Já, já. Aí a bola vai estar rolando para o Plácido de Castro do Acre enfrentando a Figueirense. O Naviraense enfrenta o Avaí. O Misto do Mato Grosso enfrenta com o Peixe. Esse, né? Oi? É misto com X, né? Misto, é misto. É misto. Como diz o carioca, é misto. Misto. O Misto enfrenta o Santos. A Paragominas enfrenta o Asa, tá? De Alagoas. Por que você deu um entusiasmado no Asa, né? É, porque alguns palmeirenses... Esse jogo é amanhã, né, Alex? Às 18 horas. Isso, são jogos de amanhã, é. E o Rezende enfrenta o Vasco da Gama. Conhece o Vasco da Gama, do Eurico Miranda? Conhece ele? Conheço. É esse mesmo. Então aí, amanhã às 20h30, Rezende e Vasco da Gama. Os jogos de volta, Júlio César, hoje às 20h30, ABC do Rio Grande do Norte e Desportivo do Espírito Santo, jogo esse que está em andamento. Às 20... Tá 2-1 pro América, pro ABC. Às 22 horas, 10 horas da noite, o Palmeiras enfrenta o Vilhena de Roraima. Jogo que o Palmeiras, jogo de ida, venceu por 1-0 e tenta aí, hoje no Pacaembu, a vitória em cima. Estão falando aqui que vai ser 5-1 pro Vilhena. A gente vai falar do jogo do Palmeiras daqui a pouquinho. Saindo da Copa do Brasil, acho que os destaques aí da Copa do Brasil é o Palmeiras e Santos, que a gente vai falar já já, né? Tem o Vasco também, que joga contra o Rezende. Esse jogo do Vasco contra o Rezende vai ser em Manaus, né? Aham, o Rezende vendeu, o mando de campo da partida, e vai ser partida teste pra Copa do Mundo. Que beleza! E tem aí a Portuguesa, esse é um gol, que a Caldense fez 1-0 no Duque de Caxias. Pelo Campeonato Paulista da Série A3, a bola continua rolando em Bauru e o Noroeste desempata o jogo. Alan, 22, segundo tempo, Noroeste 2, Matonense 1. Resultado esse deixa o Noroeste aí com 15 pontos, podendo chegar aí a passar as equipes na próxima rodada, hein? Noroeste aí pode até subir um pouco mais na classificação. Mesmo com a vitória, continua na zona do rebaixamento. Vamos falar de Copa Libertadores da América, que tem times brasileiros em campo na noite de hoje. Tem bola rolando também. Libertadores, Luiz vai passar pra gente. Bola rolando aqui, Luiz, só pra atualizar você. O Botafogo já tá jogando, tá 0-0 contra a União Espanhola. Os demais jogos, Luiz. Tá certo, tá certo. Bom, vamos lá, vamos falar dos brasileiros na Copa Libertadores da América. Hoje, às 10 horas da noite, tem Atlético Nacional da Colômbia contra o Grêmio Portalegrense, lá do Rio Grande do Sul, o Tricolor dos Pampas. Também às 10 da noite, Emelec enfrenta a equipe do Clube de Regatas do Flamengo. Amanhã, Universidade do Chile pega o Cruzeiro, não sei porque esse jogo também está aqui com destaque, né? E também Santa Fé e Atlético Paranaense. Vamos lá, classificação de momento dos grupos dos brasileiros. No grupo 1, o Vélez Sarsfield é o líder com 12 pontos, o Atlético, segundo colocado, com 9, o Strongest da Bolívia é o terceiro com 7 e o Universitário é o saco de pancadas do grupo com apenas 1 ponto. O Atlético faz jogo importante contra a equipe do Santa Fé, que a equipe do Santa Fé, tá errada aqui a classificação, mas tudo bem, né? Tesourinha. Tesourinha errou aqui. Você quer, né, que eu passe a classificação pra você dos grupos aí? Passa aqui a classificação, amigo. Tá errado. Não, esse aqui redigiu foi o Alex, viu? Ah, foi, que não. Beleza, tudo, né? Tudo o Alex, rapaz. Foi. Pelo ali. O Alex e o Doni. Tesourinha. Também, tesourinha. Ah, vamos lá. Esse grupo, calma aí. Agora a gente. Achamos o aonde grupo. Aonde tá Atlético aqui é Botafogo. Ah, tá. Grupo 1, Botafolgo. Então vamos lá. Vamos voltar a fita. Volta a fita aí, Jefferson. Vamos lá. Volta a fita. O Atlético, no caso. Vai. O Atlético, nesse caso, é o Atlético Paranaense mesmo e joga com o Ter Strongest. Quando eu falei que o Santa Fé pega o Atlético Mineiro. Isso. Tá certo? O Galo. Então, vamos lá, é o Galo mais lindo do mundo. Vamos lá. O Atlético Paranaense faz duelo importantíssimo com o Strongest fora de casa e precisa ganhar. Vamos pro grupo 2. Botafogo com 7 pontos é o líder do grupo 2. Em segundo lugar, União Espanhola com 6. em quinto lugar, Independiente del Valle do Equador com 5, e o São Lourenço vem logo atrás da quarta posição também com 5 pontos. Um grupo bem aberto. É, o Botafogo está ainda a 8, né? E o União Espanhola está chegando aí a 7 pontos. O Botafogo se mantendo na liderança, está empatando o jogo em 0-0. No grupo 4, o Atlético Mineiro com 8 pontos é o líder, e se ganhar do Santa Fé, já se classifica como primeiro do grupo. O Zamora da Venezuela, segundo, com 7, Nacional do Paraguai com 5 e Santa Fé com 4, completa o grupo 4 da Libertadores. Grupo 5, Defensor Sports é o líder com 10, Universidade do Chile, Laú, é a segunda colocada com 9 pontos, o Cruzeiro, quem diria, decepcionando nessa Libertadores com 4 pontos na terceira colocação. Ainda dá. E Real Garcilaso é o último colocado com 3 pontos. No grupo 6, New Old Boys é o líder, logo atrás o Grêmio também, os dois empatados ali com 8 pontos, Atlético Nacional com 7 e o Nacional do Uruguai, equipe tradicionalíssima, é o saco de pancada desse grupo, com apenas um pontinho a marca lanterna do grupo. Grupo 7 para completar. Bolívar, depois do resultado de ontem, ganhando do León lá no México, ocupa a primeira colocação do grupo com 8 pontos. León do México é o segundo colocado com 7. Os dois têm um jogo a mais do que os que vem logo abaixo. Emelec com 6 e Flamengo com 4. Emelec e Flamengo se enfrentam hoje 10 da noite. Tá bom, quem perder tá eliminado. Mas se ambas as equipes empatarem, só vamos depender dela, o Flamengo joga em casa. Vamos lá então, Botafogo, que eu acho que é o melhor time junto com o Atlético Paranaense aí, que tem uma situação mais... Atlético Mineiro. É que os caras colocam Atlético BR, né? Exatamente, aí complica, né? Não sabe. Atlético Mineiro e o Botafogo são as equipes que são mais tranquilas aí na tabela de classificação. Já Cruzeiro, até o Grêmio, viu, que é o segundo colocado do grupo aí, pode se complicar se perder para o Atlético Nacional lá na Colômbia. E o Flamengo e o Cruzeiro tem uma situação pior aí. Dá pra botar uma fé aí, Jefferson, nesses times do Brasil aí? O Cruzeiro, o Flamengo, o Grêmio. Olha, o Cruzeiro já virou real, né? Já, né? É. E o Flamengo, meu amigo, é aquela coisa. Assim como existe uma torcida anti-corintiana, você tá diante de um anti-flamenguista. Meu Flamengo. Amigo. Você vai torcer pro Vixe Maria. Pro Emelec hoje? Com toda a franqueza. E Alex Silva, classifica os brasileiros, Flamengo fica de fora, Grêmio, Cruzeiro. Olha, a situação dos brasileiros, principalmente do Cruzeiro, é uma situação... O Cruzeiro acho que tem uma situação mais difícil, né? Ganhar da Universidade lá no Chile. Só que é o melhor time dos que estão mais difíceis, né? No papel, né? No papel. É, se você for ver, aí a situação do Cruzeiro não é a melhor. Esse papel jogasse bola, né, Alex? Ah, com certeza, eu vou te contar uma coisa, rapaz. Saudoso Demetrios podia ser o campeão de tudo. E na verdade eu vejo da seguinte tem uma seguinte visão. O Cruzeiro precisa vencer, o Cruzeiro tem uma missão difícil. O Atlético Mineiro está um pouco mais tranquilo. O Flamengo tem missões difíceis. O Botafogo está bem. Agora, vamos ser bem verdadeiros, certo? Os brasileiros na Copa Libertadores da América não estão fazendo grandes papéis, não estão fazendo boas participações, estão deixando a desejar. Só você aí, o Botafogo, só você aí até o Grêmio nessa segunda colocação aí do tricolor gaúcho. Agora, o grande, que nós podemos falar assim, o desfalque da Copa Libertadores, que pra mim é um dos campeonatos mais charmosos que temos, tá? Falam da Champions League, mas nós temos aí a Libertadores, que é um campeonato onde você joga com altitude, e como diz o nosso amigo lá na baixitude, né, mas você já acaba jogando na altitude, tendo alguns problemas aí de respirações, o efeito que o corpo acaba sentindo, e isso é o encanto da Copa Libertadores da América. Agora, vamos falar a verdade. Pra mim, time mexicano tem que jogar CONCACAF, não jogar Libertadores da América. Oh, pelo amor de Deus, gente, vamos ser realistas. Vamos colocar os pingos nos is aí, porque toda vez vem dois, três times mexicanos jogar aqui, o time brasileiro tem que jogar lá no México, e vai jogar com o CACAF, vai jogar lá com os Estados Unidos, com o Canadá. Gente, cada, o que eu falo, cada um no seu carro, não adianta querer no carro do vizinho, pelo amor de Deus. Só pra lembrar, o Tijuana, que enfrentou o Palmeiras no ano passado, os palmeirenses lembram bem do Tijuana, né, Bruno? É, foi pra final da Conca Champions, que é a Libertadores da CONCACAF. Só que mesmo assim, times mexicanos participam da Libertadores da América, pois a Fox Sports, que é quem tem o direito de transmissão na América Latina inteira, é do México. Então claro, acaba, né, colocando esses três times do México. Complicado, né, amigo? Aí você complica, né? De tudo um pouco, hein? Fala, Jefferson. Pode falar, Jefferson. Com relação a altitude e a baixitude, eu só tenho que dizer o seguinte, meu amigo, são profissionais ou não? Esse time tem preparador ou não, meu amigo? É, com certeza. Vai, calma lá. Só complementando o seguinte, que vergonha pro Cis Paulista. Disputaram o Campeonato Brasileiro, não tiveram capacidade de classificar para Libertadores. E agora aí vendo algumas equipes passando aí um verdadeiro papelão na Copa Libertadores. E os times paulistas não tiveram a capacidade de classificar. Isso que sirva de lição e para que possam ver que o Brasil não está com essa bola toda, não. Não é porque vai ter Copa do Mundo aqui esse ano que o Brasil está falando, o futebol volta para casa. Que casa? Aonde está o futebol brasileiro? Gente, vamos abrir o olho. E viva o Super Cine, né? Que beleza, hein? De quarta-feira, né? Fazer o quê, né? Digamos que os paulistas estão eliminados, né? É bem por aí mesmo, viu? Bem por esses lados aí. Muito bem, são 9 horas 10 minutos, mandando um abraço aqui pro nosso amigo Paulo Correia, que tá ouvindo a gente, tá mandando falar pro Alex Malabim, né? O grande Paulo Correia, o Malabim da Câmara Municipal. Ele mesmo, tá acompanhando a gente, um abraço também pro Felipe Rodrigues, Santista, ambos Santistas, né? Paulo Correia e o Felipe, nos preparando para assistir o jogo daqui a pouco entre Santos e Misto. São 9 horas 11 minutos, vamos agora dar um giro nos times de São Paulo, nos times da capital. Lembrando que ainda hoje a gente vai falar do Esporte Agudense, tem muita coisa pra gente falar ainda até as 10 da noite. Começando o nosso giro de informações pelo tricolor mais querido do mundo. São Paulo! São Paulo! Destaque do São Paulo aqui no Esporte 87. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte, olha gente, ninguém queria dobrar a mão, quer dizer, falar desse time aqui hoje. Porque o São Paulo em busca de fazer um sorteio aqui. Que é isso, rapaz? Em busca de reforços, o São Paulo querendo se reforçar para o Campeonato Brasileiro, meu caro Alex, adivinha o que foi tomando aquele uísquinho maravilhoso. Os últimos, né? Os últimos. A diretoria do São Paulo tentará negociar o volante Wesley, que está no Palmeiras. Dizem as más línguas, né, que o alto salário do jogador atrapalha um pouco a negociação. A diretoria do Tricolor irá oferecer pelo menos dois jogadores do elenco para o Palmeiras. Palmeirenses de plantão, adivinhem quais? Segundo a lista que nos chegou, pelo menos Denilson e Fabrício estão lá, mas tem gente que está querendo oferecer mais. Naquela negociação aí, tipo, manda um, leva cinco, eles estão querendo receber um e mandar pelo menos meio elenco. Mais ou menos isso daí. E aí, o que vocês acham aí do Wesley no São Paulo? Você acha que o São Paulo consegue contratar? O Palmeiras aceitaria essa negociação? Chegar o Denilson, o Fabrício? Só vou falar o seguinte, se essa contratação ela se vingar, vai da visão da incompetência da diretoria do Palmeiras. Por quê? Esse negócio de, vamos fazer um contrato, aí você vai ganhar por rendimento, certo? Para mim o Wesley não é um jogador para ter esse certo rendimento. É um jogador que tá vindo, tá jogando, tá aparecendo e tá fazendo a diferença dentro do Palmeiras. Agora, Juvenal Juventus, dentro do seu contexto, todo mundo fala como é louco, como é bobo. De bobo, Juvenal Juventus não tem nada. De louco, muito menos. Faltando aí alguns dias pro término do mandato do Juvenal Juventus, que eu achava que era vitalício. Não é, né? Porque conseguiram mudar o estatuto lá. Toma o uísque que melhora, velho, da garganta. Olha, rapaz, só se for o do Juvenal. É, dele é o dele. Red Black White? É esse mesmo. Que beleza. E aí, Luiz, o que você acha dessa negociação? Bom, vamos lá, primeiro, o que se fala muito também é que se essa negociação não rolar na janela de transferência do meio do ano, provavelmente ela pode ocorrer no final do ano e o Palmeiras vai ficar vendendo navios. É porque no meio do ano ele já pode fazer um pré-contrato, né? No meio do ano ele já faz o pré-contrato e no final do ano sai sem o Palmeiras ganhar nada. Tricolor do Morumbi tá atrás do Wesley, seria um homem que encaixaria perfeitamente no São Paulo, visto que o grande problema do São Paulo é o meio de campo. Trouxe o Souza, deu conta do recado. Só que o Souza se machucou, colocaram de novo lá o Wellington, colocaram de novo lá o Denilson, Penapolense passou por cima. Então o problema do São Paulo é meio de campo e seria uma baita de uma contratação pro tricolor paulista. Agora, só complementando, acho que é o seguinte: essa contratação do Wesley pelo São Paulo, o São Paulo não é bobo, tá? O São Paulo fez toda aquela conversa, todo aquele acerto com o Corinthians e acabou levando o Pato. E o Corinthians ainda paga um salário, certo? Uma parte do salário do Pato para jogar no São Paulo. Agora, o Palmeiras, dentro do seu retrospecto, do seu ano, do seu centenário, tá? Não tem uma equipe competitiva. Tem gol. Tá? Opa! 40 segundo tempo, Raí, Matonense 2, Noroeste 2. Aí vai afundando o Sport Clube do Noroeste um pouquinho mais ali da cidade de Jaú, para jogar o derby regional aí contra o 15 de Jaú. Só voltando no São Paulo, o São Paulo que para mim não tem nada de bobo não. O São Paulo que há muitos anos já tentava algumas negociações com alguns clubes paulistas, atrapalhou muitas negociações de outras equipes, mas o São Paulo tem aí a tendência de levar o Wesley. O Palmeiras, se não acordar, vai perder o Wesley, ou ganha de um jeito, ou ganha do outro. Ou contrata uma vez e acerta o contrato do Wesley, ou, meu amigo, deixa o rapaz entregar o boné e segue a vida. É, só mais um pequeno detalhe, lembrando essas contratações, o São Paulo também já fez contratações troca-troca com o Santos também. O Cícero e o Arouca foram pro Santos e deram muito certo no Santos. Será? Pelo menos nessa troca, eu acho que o São Paulo levaria vantagem. Mas lá atrás não acabou não levando muito, não. E aí, Jefferson, você acha que essa negociação vira pro lado do São Paulo? Você acha que há acordo? Olha, com toda a franqueza, a gente brinca, mas a gente realmente, enquanto amante do esporte, a gente gosta de ver os quatro grandes, especialmente, não que os do interior aí, os baluartes do interior não possam ter time, mas é aquela história. Estar no mesmo nível dos chamados quatro grandes fica difícil, né? Mas eu gostaria que realmente se concretizasse essa situação para que fosse o melhor para o... Eu tenho a impressão que o Wesley se daria muito bem lá no time do São Paulo, sim. Agora, é realmente aquela história. Se o Palmeiras, no ano do centenário, pretende colher bons frutos, moçada, tem que pensar em ter um bom time aí, né? Não seria o caso de... E o Kleina? Como é que está a situação do Kleina? Falando sério, realmente não, eu acho que fez um bom trabalho. A diretoria do Palmeiras se reuniu após a eliminação do Campeonato Paulista e até então o Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, mantém ainda a posição de ter Gilson Kleina dentro do quadro de funcionários do Palmeiras. Olha, eu só vou emitir uma opinião aqui de corintiano, mas falando sincero, como amante do esporte. Gosto do trabalho do Kleina, eu acho que merecia. Não pactuo, não gosto dos times cariocas, tá? Hoje, logo um pouquinho antes de vir para cá, tive a notícia lá de que o Renato Gaúcho foi dispensado do Fluminense. Foi. Pô, moçada, o Renato pegou o Fluminense numa situação, está começando a fazer um trabalho. Será que tudo que está acontecendo lá é problema do técnico? Eu acho que um voto de confiança para um cidadão como o Renato tinha que ser dado. Eu acho que tinha que continuar. Assim como eu acho que o Kleina tem que ser respeitado, que está fazendo um grande trabalho lá. Se não colher os resultados esperados até agora, merece um voto de confiança. É minha opinião, hein? Com certeza. São 9h18 agora, continuando as informações dos times de São Paulo, vamos falar agora da Portuguesa. Portuguesa! E aí, Luiz, você tem da Portuguesa pra falar pra gente? A Portuguesa decidiu entrar na justiça comum contra a CBF para tentar anular o julgamento do STJD que decretou o rebaixamento do clube. A diretoria do time diz não temer uma possível punição da FIFA. Que beleza, hein? Continua muita papagaiada nesse negócio aí, né? E conseguiu ganhar a liminar, né? Foi divulgado agora há pouco que a Portuguesa conseguiu ganhar a liminar. Portanto, o Campeonato Brasileiro aí, neste momento, tem 21 clubes com a Portuguesa. Mas só que tem todo aquele negócio que se a CBF alterar a tabela, vai estar infringindo o Estatuto do Torcedor, tem todos esses negócios aí. Eu acho que esse Campeonato Brasileiro vai dar muita bagunça, hein? Só vou falar uma coisa, a Portuguesa, ela foi rebaixada por erro dela. Também acho. Certo? Por erro dela, Portuguesa. Volto a frisar, só fizeram isso também com a Portuguesa porque era um time do Rio de Janeiro que estava caindo, que era o Fluminense. Um time que foi campeão brasileiro um ano, de 2012 e 2013, ele consegue ser rebaixado. Aí fazem toda essa conversa, tudo isso, aquilo, e a Portuguesa... Ô, gente, pelo amor de Deus... Tem súmula, não tem? O cidadão, olha que acaba a partida, o técnico, a comissão técnica, ele pega uma súmula lá e tá marcado qual jogador que tem, aí ele chega lá e ele vai observar quando... E o Everton pendurou as chuteiras, né? Ele tava no Paysandu, acabou pendurando a chuteira. É uma situação estranha isso aí também, né? Eu vou mais. A gente disse que rolou grana no meio. Exatamente, o Ministério Público está investigando. E na minha opinião, a Portuguesa merece sim jogar a segunda divisão. Porém, a gente tem que lembrar, a Portuguesa trocou de diretoria no meio de tudo isso. O Egídio Rico assumiu e saiu o Manuel da Lupa, que era quem comandava. Aqui tem que ser uma lupa gigante. Essa lupa não funcionou. Então, o Ministério Público está investigando isso daí, porque não é possível acontecer um erro desse. Não é possível. A Portuguesa merece cair, só que essa diretoria, pra mim, tem que investigar o que aconteceu e tem que entrar na justiça comum pra até se apurar os fatos, na minha opinião. Olha, eu acho que é o seguinte, a Portuguesa não tem que entrar em justiça nenhuma, certo? Porque se a gente for levar tudo que for do futebol pra justiça comum, daqui uns dias nós não vamos ter mais campeonato no Brasil. Gente, vou voltar lá atrás. Você pega aí os times do interior, a Penapolense. Quer dizer que a Penapolense se igualou ao São Paulo ou São Paulo se igualou à Penapolense? O Palmeiras? O Ituano se igualou ao Palmeiras ou o Palmeiras se igualou ao Ituano? Certo? O futebol, o rendimento, isso tudo. E a Portuguesa, ela não teve capacidade de se manter na Série A. Por erros da sua diretoria, sua comissão técnica, tudo que foi passado. Ah, mas foi advogado. Quem contratou advogado? Não foi o presidente? Não foi? A comissão técnica, não foi o presidente, então ele também tem que arcar com as suas responsabilidades. Para mim, a Portuguesa está errada em entrar na justiça comum. Tem que partir agora para a visão do seguinte: disputa a Série B, venha aí lindo e bonito para a Série A. Agora, o senhor Fluminense, por ser um time carioca, rebaixado alguns anos atrás em disputar a Série C, aí fizeram a Copa Jovem Lange, para que o Fluminense voltasse à elite do futebol brasileiro, certo? Aonde o Vasco da Gama foi campeão em cima do São Caetano nessa Copa, tá? Onde nós tivemos uma tragédia lá em São Januário, até hoje não foi apurado, certo? Até quando também nós vamos ter aí a passagem de mão na cabeça de times cariocas? De duas uma, ou o futebol brasileiro começa a ter um pouco mais de responsabilidade e um pouco mais de vergonha na cara e aceitar tudo que tem que ser feito em decisões de ser rebaixado ou não, e esse negócio também, porque é o time de um local ou de outro, merece aí um apoio. Ah, faça por favor, gente, vamos respeitar os torcedores, o estatuto do torcedor está aí para ser respeitado. Agora, o torcedor volta a ser aquele famoso, né? Palhaço, narizinho. Gente, vou ser bem categórico. Para esse Campeonato Brasileiro, tá aí o pão e o circo. Só falta o pão, porque o circo tá armado. Você pensa disso, Jefferson? Olha, eu não vou comentar muito, não. Eu só vou dizer para você o seguinte. Eu não posso entender que algumas súmulas, algumas portarias, algumas determinações da federação se sobreponham à legislação brasileira. Diferentemente do Alex, eu entendo que juridicamente a decisão do STJD não se sustenta, não existe, meu amigo. Ou nós temos uma seriedade no trato com a lei. Vou dar um exemplo. Tem que ir para a cadeia, diretor corrupto, sem vergonha. Eu acho que tem. O Ministério Público está no caminho certo. Se bobear, vai botar muita gente na cadeia. E vou te falar, hein? A coisa começa passando pelas autoridades das federações. As coisas não acontecem à toa. O dia que se abrir a caixa preta desses esquemas, meus amigos. Agora, é aquela história. Pão e circo, o povo agradece. O narizinho de palhaço, a gente parece que faz questão de ostentar. Juridicamente, a portuguesa está correta. Tanto é que a liminar está confirmando. Companheiro, sem intimação. E no primeiro dia útil, subsequente, como diz a lei, nenhum estatutozinho de CBF, de qualquer outra coisinha, pode contrariar a legislação. Ou nós temos uma coisa séria ou não temos. Agora, é aquela coisa. Se contrata quem não deveria se contratar, se não se liga para saber, tem que haver seriedade. E mais do que isso, tem esse fato jurídico, mas essa história está muito estranha. E só um pequeno detalhe, se houve alguém que recebeu o dinheiro, teve alguém que entregou. Tem que se investigar quem entregou e tem que punir todo mundo. Esse campeonato brasileiro vai dar muito bafafá ainda. Acabou em Bauru, Noroeste 2, Matonense 2. O Noroeste tem mais dois jogos para fazer. Tem 13 pontos, é o 19º colocado, pode chegar a 19. 19 tem o Cotia, que perdeu na rodada. O Noroeste pode chegar aí a 5 vitórias. O Cotia já tem 4 vitórias no campeonato. Então, se o Cotia empatar o próximo jogo, ou o Juventus empatar também, que está ali na ponta, para ajudar, Santa Cruzense fez 2-1 no América. Santa Cruzense foi lá para cima na tabela de classificação. É fora da Santa Cruzense, mas Santa Cruzense fez 2-1. Portanto, Juventus e Cotia, se empatarem na próxima rodada, o Noroeste matematicamente já está rebaixado para a Série B do Campeonato Paulista. Ainda tem chances matemáticas, né? Tem que ganhar os dois próximos jogos e torcer ou para Cotia perder ou para o Juventus perder. Chama-se Oswaldo Souza para ajudar. É, mas que nem assim, viu? São 9h26 agora. O destaque é do Corinthians. Corinthians! Vai, Corinthians! Corinthians! Salve o Corinthians! Que temos do timão por aí, Jefferson? Nos bastidores, ainda repercute a desistência de contratar o volante Elias do Sporting de Lisboa. A diretoria do Corinthians demonstrou insatisfação com o clube português pelo modo com que levou a negociação, fazendo verdadeiramente o Corinthians de bobo. O pai empresário do jogador, Elias, detonou o Sporting, afirmando que o time português agiu de má fé. Com a palavra, os nossos amigos palmeirenses. Alex Silva. Quero começar por você, Alex. O que você acha dessa história do Elias? O Corinthians tentou, o Flamengo tentou também. Só que o Sporting Portugal dificultou, né? E largou o rapaz lá. Vai jogar. Ele tava jogando o Sporting B, né? Na verdade. E aí, Alex? Olha, Júlio, eu vou ser bem sincero, te falar uma coisa. Quando eles tentavam ser a primeira contratação do Elias pelo Corinthians, era por empréstimo. A primeira negociação com o Sporting. Aí o Flamengo entrou na jogada. O Flamengo dava 50% da cota que ele tinha com o patrocinador, que é a Adidas, para o Sporting, para tentar a negociação do Elias. Uhum. Aí o Corinthians voltou a negociar e dava 50% do passe do Romarinho para o Sporting na contratação do Elias. Agora vamos se falar bem a verdade. Elias é um bom jogador? É um bom jogador. O Sporting tentou valorizar? Tentou valorizar. Só que, gente, vamos ser bem categóricos, né? O Sporting fez o papel dele. Ele tentou ganhar dinheiro. Não, mas não coloca o cara pra jogar, né? Bom, vamos lá. Primeiro, o Elias chegou no Sporting como a contratação mais cara do clube, tá certo? Foi mesmo. Ele que veio do Atlético Madrid pro Sporting, foi a contratação mais cara do clube e não jogou... De passagem, não jogou nada. Nada, também, né? Não jogou nada no clube Alviverde de Lisboa, tá certo? No Alviverde não, Rubro Verde. Rubro não, é Negro Verde. Pô, que seja. Como seria, Alex Silva? Vamos lá. Verde e preto. Como é que você é homem das cores? Uma mistura de Corinthians com Palmeiras, assim, Alvin meio... rubro. É bem interessante. Branco e vermelho. Eles têm vermelho também, né? Também tem vermelho. É que usaria uma parte da bandeira da tal. Mas então, o Elias não jogou nada lá no Sporting. Pois com cores, hein? Que beleza, hein? Que beleza. O Elias não jogou nada lá no Sporting. Veio pro Flamengo emprestado. Jogou muito bem no Flamengo. O Flamengo quis contratar o jogador. Só que aquele detalhe, é um jogador de 28 anos de idade. Pelo que estão pedindo, não vai ter mais retorno financeiro quem contratar o Elias. Ah, então complica. Eu vou ser bem sincero, o Elias é um bom jogador, cairia como uma luva no esquema tático que o Mano Menezes quer propor para o Corinthians. Só que é muito dinheiro, eu não investiria todo esse dinheiro. E para mim o Corinthians fez certo em declinar ao que o Sporting pedia e não contratar o jogador. Vai ter que olhar mais para o mercado nacional e principalmente internacional. Tem muita gente boa jogando em clubes uruguaios, argentinos, Petros, chilenos. Petros Napolense vai ser contratado pelo Corinthians, né? Também. E dá para se trazer bons nomes desse mercado, que o mercado brasileiro é de tem maior valor de mercado. É. O Sporting exagerou, Jefferson, nessa pedida, tanto pro Corinthians quanto pro Flamengo? A opinião dele é corintiano, né? Sim. Não, é aquilo que eu te disse. Eu acho que todos nós temos que brincar, né, enquanto torcedores, é aquela história da azaração, da brincadeira com todo mundo, mas de uma forma sadia. Particularmente eu acho que o Sporting defendeu o pão dele, diferentemente de alguns clubes que, para se livrar de alguns jogadores, até pagam salário, né? Contrata mal, né? Então aí não preciso dizer muita coisa. Que é, né? O caso do Corinthians e o caso do Sheik, fez o contrato de 2 anos, o Sheik numa certa idade que já, vamos ser bem verdadeiros aí, pro futebol já ultrapassado, a idade dele, não tem o mesmo rendimento, não jogou nada em 2013, não jogou nada em 2014, tem um salário de 500 ou 600 mil reais dentro do Corinthians, e o Corinthians está tentando fazer negociações com o Sheik aí, tentou o Atlético Mineiro, tentou o Botafogo, ele também não conseguiu. Então, dentro do próprio Corinthians já tem essa verdade. Eu acho que o Sheik ainda vai render este ano. Cifrões, né? Encrenca! 9h31 agora. Olha, Alex Silva, com o hino mais bonito do Brasil. Olha, rapaz, esse hino do Santos, que é o... É o original. Original, hino do Peixe. O Santos joga hoje, Júlio César, às 22 horas pela Copa do Brasil, contra o misto do Mato Grosso, na Arena Pantanal. O Peixe terá Aranha, Mena e Cicinho como os únicos titulares. Para a partida de hoje, um time mais alternativo, com o Rildo, que briga por posições... Por posição para a final do Campeonato Paulista e titular pela terceira vez. Escolha do técnico Oswaldo de Oliveira, que faz uma maratona para comandar o time esta noite em Cuiabá. Oswaldo trabalhou de manhã com os titulares da Baixada e chegou agora há pouco na concentração do Santos em Cuiabá. Léo, que está há 2 semanas de pendurar as chuteiras, foi relacionado. Tá aí o destaque do Santos. Santos é favorito pro jogo de hoje? Luiz, Jefferson, né? Com certeza, né, amigo? É, né? Não tem como. Santos ganhou, Jefferson? Olha, bem prateado aqui, homenageando o nosso companheiro, claro, de trabalho aí. Sem dúvida alguma, pelo amor de Deus. Independentemente de qualquer coisa, eu acho que o Santos é franco favorito, não? Também acho, né? Mas seu jogo vai ser onde mesmo, Alex? Pantanal? Arena Pantanal? É, sede lá da Copa. Tem jacaré! Santos ganha? Olha, Júlio, o Santos é o franco favorito para a partida. O Santos pega... Podemos dizer que é o misto contra o misto do Santos? Isso, é, já que o Oswaldo de Oliveira deu aí a entender que vai fazer um mistão, já pensando nas finais aí do Campeonato Paulista. Já contra o misto, acredito que passa aí e tenha já a classificação feita para o Peixe. Peixe que, na verdade, é o mistão em cima do misto. Santos ganha, Luiz? Ganha, e o Santos tem uma vantagem do que o São Paulo, o próprio Palmeiras nessa Copa do Brasil, que foi na primeira fase pegar um time que joga num bom estádio, né? Porque o Palmeiras jogou naquele campo complicadíssimo demais, não era pra ter ganhado de 2-0. Os gramados dos estádios aqui de Agudos são melhores. São melhores do que o gramado lá do Figueira. Complicado. E o Santos já vai jogar num jogo em arena de Copa do Mundo. Se não me engano, é a estreia da inauguração da Arena Pantanal. Vamos ver, né? Não é evento teste ainda, né? FIFA não considera esse jogo como evento teste, jogo teste. Mas é a inauguração, o primeiro jogo oficial lá na Arena Pantanal. Que depois da Copa do Mundo deve servir como exposição de animais, né? Porque o Campeonato do Mato Grosso, que me perdoem os matogrossenses, é bem forte, né, Alex Silva? O campeonato lá, né? É, igual fogo de corda. É, bem forte. Fala, Jefferson. Aliás, por falar em Copa do Mundo, precisamos ter coragem, rezar bastante, bater tambores, acender velinhas e tentar aí preparar um programa especial, né, gente? Uhum. Com certeza. A gente vai falar da Copa do Mundo ou dos problemas da Copa? Tem, vai ter assunto pra... Os problemas da Copa, a gente tem que pedir autorização pra rádio começar o programa às 6 da manhã, acabar meia-noite, né? É, eu tava pensando em 8 da manhã, né? 8, né? Pra não acordar muito manhã, cedo. Né? Pra não acordar muito cedo. A gente começava às 8 da manhã e ia embora, né? Fazia assim, a gente até podia fazer uma Maria às 6 horas, né? E aí, já aproveita, a Maria já aproveita, já pensa, né? Porque, meu Deus! Tem muita coisa pra falar de Copa do Mundo. O Tupan faz o segundo gol em cima do Guaçuano, 2-0. Copa Libertadores da América, o Botafogo toma o primeiro gol do União Espanhola, 1-0 pro time chileno. Copa do Brasil, bola rolando pro ABC 3 Esportiva e o Espírito Santo 1. O ABC tá classificando. O América está classificando também, está vencendo o Santos do Amapá por 2-0. O Bragantino vai empatando em 0-0. O Paysandu está perdendo por 1-0 para o Maranhão. Os demais jogos todos 0-0. 9:36. Palmeiras! Vamos no peito, doutor Jefferson. No gramado em que a luta... Fala do porco, Alex Silva. Você que está com o Palmeiras, né? Sim, Júlio. Então vai. O Palmeiras, Júlio César, para tentar fechar a ferida aberta na eliminação para o 8º ano no Campeonato Paulista, o Palmeiras tentará se classificar com tranquilidade na Copa do Brasil esta noite no Pacaembu, às 10 horas, contra o Virena. Serão 7 desfalques para o técnico Gilson Kleiner, sendo vários titulares, como Valdívia, Juninho e Wesley. Fernando Prass foi relacionado, mesmo com uma lesão no tornozelo, e fará um teste no vestiário. A tendência é que Bruno seja o titular. Após 555 dias longe dos gramados, o zagueiro Vitorino ficará no banco de reservas. Do Verdão, tá tudo aí. Conhece essa frase, né? Também. E aí, Luiz, Palmeiras perde hoje pro Virena? Ah, pelo amor de Deus, se perder o Viena, aí é complicado, né, amigo? Bom, vamos lá. O Palmeiras foi eliminado no último domingo pro Ituano. O Ituano fez o papel dele, jogou fechadinho e jogou por uma bola. E que zica, hein, rapaz? Perder Allan Kardec, perder Valdívia e Fernando Prass na mesma partida é complicado. E ainda ter que jogar com Bruno no gol do Palmeiras é complicado. Bom, Palmeiras, na minha opinião, no domingo perdeu pra ele mesmo, porque você vê que o segundo tempo inteiro o time foi que nem um louco pra cima do Ituano, sendo que o resultado não eliminaria o Palmeiras, jogaria as partidas pras penalidades, é verdade, mas o resultado não eliminava o Palmeiras. Foi com tudo, o Ituano jogou por uma bola, conseguiu essa bola num belo chute do Marcelinho, 1-0, o Ituano tá na final e o Palmeiras mais uma vez tá fora da decisão do Paulista. Hoje tem que ganhar e tem que ganhar bem do Viena. Tem que ganhar bem pra chegar com moral no Campeonato Brasileiro. Porque se no Brasileiro dá 3 tropeços, é um tchau pro Gilson Kleina, que não tem aquele nome pra aguentar um cargo como esse da Sociedade Esportiva Palmeiras no ano do centenário. Já estão falando até em Renato Gaúcho no Palmeiras, Jefferson? Caso o Palmeiras perder hoje, Renato Gaúcho tá no mercado aí. Olha, sinceramente, eu não ouvi nada mais à tarde. Eu soube da demissão do Renato Gaúcho e já fiquei bem triste, fala a verdade. E olha, torço pela permanência do Cleio. Alex Silva, Palmeiras no Pacaembu hoje com o Bruno no gol, confirmado, estádio vazio. O Palmeiras tem obrigação de vencer essa partida. O Bruno é uma pessoa boa. Eu já tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o Bruno por duas vezes. Uma na Arena Barueri, que eu fiz de um jogo lá, e um no CT do Palmeiras, que ele tava fazendo treinamento. Mas parece que ele chama gol, né? Gente boa, até o Marcinho, o Márcio Araújo era, né, amigo? Mas parece que o Bruno... Tanto que é o apelido dele, né? Marcinho, gente boa. O Bruno chama Ai, gol, pelo hein? Amor de Deus. O Bruno é aquele Bruno... goleiro que chama gol. Chama gol. O Bruno parece que ele carrega o número 13 nas costas, rapaz. Não é o 12, é o 13. É. É, tem um azar grande ali, chama gol. Agora, vamos falar o seguinte. Palmeiras saiu, teve a eliminação do Campeonato Paulista. Uma equipe que veio aí na primeira fase muito bem, perdeu para o Santos, deixou ali a primeira colocação para a equipe da Baixada Santista, mas tentava se acertar. O Palmeiras perdeu para si próprio. Perdeu também para a própria diretoria do Palmeiras. Gilson Kleina não tem culpa, porque o Palmeiras não tem peça de reposição. Você manteria Gilson Kleina mesmo se o Palmeiras fosse eliminado hoje? Eu manteria Gilson Kleina, porque o Gilson Kleina foi que segurou o rojão do Palmeiras quando foi para a Série B. Tentaram fazer de tudo para tirar o Gilson Kleina já no Paulistão. E ele manteve, ele mostrou que se der uma equipe competitiva para ele, ele é capacitado, tá, de demonstrar que tem uma equipe para chegar de bons resultados. Hoje, Palmeiras tem obrigação de vencer. Gilson Kleina vai aí com vários desfalques enfrentar o Vilhena. Agora, se o Palmeiras, diretoria do Palmeiras, não parar com essa brincadeira, que eu falo brincadeira, de ver um ou ver outro, acertar esse negócio de competitividade, contrato, aonde o cara se jogar ganha, se não jogar não ganha, eu vejo de bons olhos tudo isso. Porque para esses salários absurdos de jogadores que também não jogam nada. Mas precisa acertar algumas situações. O Wesley pode ir embora. Allan Kardec pode ir embora. Tá? O Sport pode deixar o Allan Kardec Benfica. Embora. Ou o Benfica. Pode deixar o Allan Kardec embora. Mesmo sendo amigo pessoal do nobre, o presidente do Benfica. Mas ainda não chegou num acordo. Ele pode ir pro Corinthians. O Luxemburgo tá aí, Alex. É. Só sobre o Allan Kardec. O cara já faz uma dessas, a gente perde até o raciocínio. Sobre o Allan Kardec, novidades deve pintar na segunda, o anúncio. Ele já recusou a segunda proposta de salário, né? Mas já teve a terceira e parece estar bem adiantado. Bom, quem o Palmeiras está perto de contratar é Reginaldo do Maringá, destaque do Campeonato Paranaense. Não vejo com bons olhos a contratação. É, acho que é mais um pro elenco e não é aquele nome que o lateral direito do Palmeiras precisa. O Palmeiras vai parar, tinha Pardal, depois tinha Medivi, fartou Sabiá, faltou o que mais lá? É os Betinho da vida, não dá. O Rafael tá falando aqui no Facebook pra gente que ele quer o Luxemburgo no Palmeiras. Pelo amor de Deus. Pode levar até o Pato, se bobear... Tenta o Ganso também. Então quer montar o que lá, Alex, no Palmeiras? Ah, daqui a pouco do Piriquito, Cardão. Tem o Piriquito, tem o Pardal, Sabiá. Daqui a pouco volta o Marquinhos Cabide. É o Ferrugem. O que você acharia de Leão no Palmeiras, Alex? Aí tava o circo armado, né? O circo tava armado. Seria legal, né, Jeff? Você já tá falando de bicho aí, pô. Leão, né, de técnico. Eu acho que já falamos de São Paulo. Já falamos de todo mundo, acabou o tempo de falar da bicharada toda, vamos parar com isso e vamos tocar o programa pra frente. Vamos lá, Alex, você vai ver com o intuito aqui de falar de animais hoje, né? Não, mas, Júlio, vamos ser bem sinceros, você pegava o Palmeiras, você olhava no banco de reserva do Palmeiras, tá lá aquele Pardal! Pardalzinho? Pardalzinho! Aí você olhava direito do outro canto, tava lá Marquinhos Cabide! Ô, gente! Ô! Marquinhos Cabide fez gol no Vitória. Então, mas o Noroeste tá no mesmo naipe do Palmeiras. Valdívia é craque, Alex? Olha, joga quando quer. É um excelente jogador, joga quando quer. Apesar de muitos colegas de imprensa massacrar e bater em cima do Valdívia, o Valdívia é quando ele quer entrar em campo. Valdívia é craque, Jorge? Olha, eu tava armando uma entrevista lá com o 2CJ, só que nós atrasamos 5 minutinhos. E aí a assessoria de imprensa falou pra gente: olha, infelizmente ele já tinha uma lesão com hora marcada. Bom dia, é craque, Luiz? É, sou bem com o Alex. Joga quando quer. E parece que esse ano tá motivado por conta da Copa. Vamos ver se essa motivação continua no Campeonato Brasileiro, né, amigo? Agora, o Valdívia também é o seguinte, é a mesma história do Sheik do Corinthians. Imagina, joga. Certo. Trabalho na saúde. É igual a história do Sheik no Corinthians. Se não pegar e chegar no Valdívia, amigo, acabou o Campeonato Brasileiro esse ano, acabou tudo. Tchau, um abraço. Dá um abraço pro Gaiteiro e manda. Neymar voltar. É craque, Alex? Oi? Neymar? Olha, já foi. No momento, não. Não. Agora é a vez do esporte amador. Essa é para Luiz Carlos de Paula. Saímos aí do futebol nacional, vamos entrando no esporte agudense, esporte amador. Essa trilha é bonita, hein? Ó. Essa trilha foi regravada, né, Alex Silva, aqui em Agudos, pelo coral de fanhos. Bom, vamos falar do karatê agudense, que a gente não faz programa de esporte, a gente faz programa de esporte, a gente volta pra rádio, continua com notícias do karatê conquistando medalhas, né? Você tem pra gente do karatê, Luiz? O karatê, karatecas de Agudos conquistam 8 medalhas em Itatiba. No domingo 30 de março aconteceu a primeira Copa Itatiba de Karatê FPK, com a presença de 21 cidades representadas por 250 karatecas. Agudos foi representada por 5 atletas da Kaizen Academia, disputando 9 categorias e conquistando 8 medalhas, sendo elas 3 ouros, 3 pratas e 2 de bronze, obtendo assim a 12ª colocação no geral. Abre aspas para o sensei Murilo Alves: nosso objetivo foi participar de um evento forte, visando a primeira divisão dos Jogos Regionais em Lins, declarou o sensei, que na ocasião acumulou a função de técnico e atleta. Vamos para os resultados. No kata shiai, até 17 anos, na faixa de laranja até roxa, Pedro Piscinelli conquistou a prata. No kata sênior, de laranja até a roxa, Danilo Naves e Fábio Santos conquistaram bronze, Thiago Santos conquistou o ouro. Shiai sênior laranja até roxa, Fábio Santos conquistou a prata e Thiago Santos ouro. No kata sênior marrom e preta, Murilo Alves foi o grande campeão. Bom, acho que se a gente for falar bem do karatê de Agudos aqui, é chovendo molhado, né? Porque em todo lugar que o pessoal vai, tem coisa boa pra Agudos. É, né? só complementar uma coisa, Júlio, encontrei o Juliano, né? O CC Juliano. Ah, achei que você ia contar a história, que você foi. Não, aquela é antiga, ele já foi. É, então... Encontrei o Juliano no domingo de manhã, conversando com ele, ele falou que está fazendo um revezamento juntamente com o próprio irmão dele, né? E a cada competições vai o Juliano, ou vai o irmão dele, o Murilo. Então, assim eles estão fazendo isso já na Kaizen. Agora, falar do karatê de Agudos é chover uma olhada. Uma equipe comprometida, uma equipe com responsabilidade. E mais, Juliano ainda me completou que às 2 horas da tarde ele tinha um treinamento com alguns atletas. Então, ali não tem dia, não tem horário. Aí você vê a responsabilidade, você vê a hombridade de treinadores e também ali de atletas que honram não só a academia, honra a cidade que eles estão, mas também vai em busca de objetivos. Eu acho que é falar do karatê agudense, deixa eu ver no morado, como o Júlio falou, tá de parabéns. Eu acho que esses atletas, e não só os atletas, mas a Kaizen, daqui a um tempo tem que começar a fazer um busto deles aí no município, e tanto de medalhas e tanto que já representou nossa cidade, conquistas aí pro Brasil afora. Olha, não tem nem o que complementar, né? Mas eu diria, seriedade e dedicação, gostar do que faz, amar o esporte. Particularmente a gente sonha com o Juliano, né? Um dia vai ser olímpico, né? Se Deus quiser. E nós vamos ver grandes agudenses lá. Nós estamos nessa torcida. Karatê não é esporte olímpico ainda. Nós um dia vai ser. Nós estamos nessa luta juntos. E se Deus quiser, será. E tem mais, eu acho que agudos tem realmente que se vangloriar, porque tem uma equipe da pesada, uma meninada boa. Eu acho muito importante a forma como os diretores, né, os mentores trabalham a equipe. E Capanões, né? A academia está bem organizada, está bem estruturada. É claro que os atletas fazem a parte dele, mas a organização é fantástica. O apoio tem sido dado, né? Com certeza. Não podemos deixar de dizer isso também, mas é uma coisa que foi conquistada. E realmente louros, méritos, e podemos se orgulhar muito. É isso aí. São 9 horas 49 minutos. Terminou no Maracanã. O Botafogo perdeu para o União Espanhola. Botafogo 0 União Espanhola. Um resultado é esse que coloca o time chileno na liderança do grupo 2. O Botafogo é o segundo colocado, com 7 pontos ganhos. Vamos falar da Copa CEMEL agora? Futsal, Copa CEMEL. As garotadas jogaram no final de semana passado aí, conquistaram alguns resultados importantes da Copa CEMEL, né, Jefferson? É, exatamente, né? Eu acho que precisamos ressaltar esse brilhante trabalho que tem sido feito com essa meninada, né? E acho que é de extrema importância. Nesse sentido, o trabalho em termos de município está valendo a pena, né? Com certeza. O importante não são os resultados, o importante é a participação, é trabalho, né? Trabalho com essa garotada, e é claro, os resultados aparecem. Então vamos lá. Pelo Sub-18, Duartina enfrentou Agudos e empatou 2-2. No Sub-20, Pirajuí venceu Agudos por 5-1. No Sub-12, o Colégio São José tomou uma variada de 7-0 do Agudos B. Já no Sub-12, o Agudos A perdeu do Ressaca de 1-0. No Sub-16, Agudos enfiou 8 no Plínio Ferraz, 8-4. Não foi a 0, mas tá ótimo. Um belo resultado. E em compensação, no Sub-14, o Artina mandou 8-0 no Agudos B. Não podemos deixar de destacar as meninas, né? O feminino, onde Agudos e o Senai Bauru, no jogo duríssimo, ficaram empatados em 4-4. Brilhante o trabalho que está sendo feito com essa molecada. Digno de ser enaltecido. Com certeza. Um detalhe, né? O Ressaca, assim como o trabalho que o Foguinho também faz lá em Bauru, são times que disputam Campeonato Paulista Juvenil. São times fortes. Eu lembro até hoje quando eu joguei, tomamos de 7-1 do Ressaca. Parece que vai jogar o Sub-18 da Federação Paulista. E mostra o trabalho que vem sendo feito. Bom, já ganharam do Ressaca, que é uma grande força do interior. Dá de parabéns mesmo ao pessoal da CELT, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo da cidade de Agudos, pelo trabalho. Aliás, já fica desde já, né? Comandante do barco aqui é seu Júlio, mas já fica desde já. Seu Zé, vai arrumando um tempinho aí para quarta-feira estar aqui conosco. Se a gente amarrar ele, eu trago ele aqui. Não, vamos trazer ele na marra. Amarrado. Vamos continuar com a bola menor, Alex Silva, mais pesada. Vamos falar de Copa Neuzito. Amanhã tem rodada importante. Quarta rodada tem sequência aí da Copa Neuzito. Não é isso, Alex Silva? Isso mesmo, Júlio César. A quarta rodada da Copa Neuzito de futsal terá sequência amanhã às 19h30. Borussia enfrenta o Red Bull. Esse jogo será transmitido ao vivo aí pela internet no site www.equipesportiva.com.br. Aí então, a Copa Neuzito, sequência amanhã da quarta rodada, transmissão de Borussia e Red Bull pelo www.equipesportiva.com.br. Em seguida tem IEQ Pampulha e enfrenta o Audax. A classificação no grupo A: o primeiro é o Atlético de Madrid com 9 pontos, segundo 12 30 ou mais com 7 pontos, terceiro Sucatão com 6, quarto Juventus com meia dúzia, quinto Caçula 4 pontos, sétimo Arsenal em sexto lugar o Arsenal e em sétimo o Avato, com nenhum ponto, certo? Certo, né? Então tá certo. Houve uma inversão aqui dos papéis. Acontece. Já, tesourinha passa por aqui, meu amigo, faz um rebu. Já o grupo B aí da classificação, primeira colocação é do Agudos Futsal, 7 pontos, segundo Red Bull com meia dúzia, terceiro Audax também meia dúzia. Quarto, o Borussia 4. Quinto, Elias Ayub 1, meia. Na sexta colocação, o Ieque Pampulha com 1 ponto. E na sétima, o Jardim Cruzeiro, que não somou a pontuação ainda na Copa Neuzito de Futsal. Amanhã esse jogo do Red Bull contra o Borussia é um jogo importante, porque as duas equipes lutam para se manter no G4. E o jogo do Ieque contra o Aldax, se o Ieque perder, a equipe do Ieque Pampulha, né, que é da igreja, está eliminado da competição. Olha, eu vou falar, vou fazer uma fofoca conversando com o goleiro do Ieque. Conversaria com o Jorge. Ele falou que amanhã ele vai fechar o gol. Vai colocar o quê? Tijolo na frente? Eu acho que ele vai ganhar um paredão lá. Uma parede lá, né? Você era essa bomba ou não? Não. Vai no final do programa. Estaremos lá amanhã, né, Alexio? Com certeza, Júlio César. Dois vai lá com nós também amanhã, né? Acompanha esse jogo importante aí da quarta rodada da Copa Neuzito. Com as 19h30, Borussia e Red Bull. E aí, essa partida será transmitida pela equipe esportiva.com.br. Muito bem. Falamos de Karatê, de Semel, Copa Neuzito. Vamos agora pro futebol. Como diz o Alex Silva, futebol de grama. Lembra, Alex Silva? Você falou muito isso, né? Fala do Campeonato de Empresas, que teve a sua terceira rodada sendo realizada no último domingo, com Duratex 1, Duraflora. Com Duratex 5, Duraflora 1, clássico Duradura. Né, as duas empresas aí do grupo Duratex. Promarket 3, Tecnocana 5, Gerard 0, Krau 3, Pascoaloto 3, Angicos 2, jogo que a gente transmitiu aqui pelo 87, grande jogo. Imediato 0, Ambev 5, Prefeitura de Agudos 4, Midwest 1, e a Cira venceu aí no WO, né, que a Prefeitura de Borebi desistiu de participar da competição, venceu por 5-0 e conquistou os 3 pontos. Grupo A, liderança da Prefeitura de Agudos, que não joga na próxima rodada, seria contra a Prefeitura de Borebi. A Prefeitura de Agudos tem 9, mas somará mais 3, ficará com 12 na liderança isolada do Grupo A, aí praticamente garantindo a sua classificação. Segunda colocação da Gerarte com 6 pontos, a Cira é a terceira colocada com 4, o Pascoaloto quarta com 4 pontos, fechando o G4. Promarket tem 3, Duraflora 1, Imediato 0. No grupo B, a liderança da Ambev com 9 pontos. Na cola, a Krau também com 9. O saldo de gols, Ambev fica na frente da Krau. A Tecnocana é a terceira com 5, Duratex tem 4, fechando o G4. Midwest 3, Angicos 3 e a Prefeitura de Borebi. Próxima rodada, domingo dia 6, estádio Aquiles Sormani. 8 da manhã tem Krau e Promarket. 10 horas da manhã tem Duratex e Pascoaloto. 2 da tarde, com transmissão aqui da equipe esportiva 87 FM, tem Tecnocana e Acira. A bola rola também no José Felipe Saab às 10 horas da manhã com Ambev e Duraflora. Midwest joga contra Imediato às 2 horas e às 4 da tarde tem Angicos e Gerarte. Everton Silva estará acompanhando esses dois jogos do Jardim Cruzeiro. Então, portanto, domingo a partir da 1h30. A gente transmite aqui Tecnocana e Acira. Estão gostando do Campeonato de Empresas? Luiz, Alex, vocês estão acompanhando mais os jogos aí? Campeonato muito bom, né? Campeonato que vai mostrando novamente ser bem disputado, com bons jogos, e novamente vai trazendo muito lazer para trás dos agudenses. Olha, Júlio, pra mim o campeonato... Tivemos um jogão domingo, né? Transmitimos, né? Pascoaloto e Angicos, 3-2. Só pra destacar, o artilheiro da competição é o Pereba, com 5 gols, jogador da Krau. Olha, pra mim é um campeonato que, além de ser bem competitivo, um campeonato que você pode observar que as equipes vêm comprometidas pra esse campeonato, mas é um campeonato que revela novos jogadores, né? Nós temos aí o campeonato amador, mas o campeonato industrial é aquele que revela alguns atletas, é aquele que traz aí novos atletas para o cenário do futebol agudense. Isso é importante. E está de parabéns a secretaria. Eu acho que é um campeonato que tem tudo para dar certo. É um campeonato que vai fazer o diferencial tanto para o campeonato amador, porque tem jogadores que estão hoje aí jogando no campeonato de indústrias, que amanhã poderá estar jogando aí já no campeonato amador, ou quem sabe aí em alguns outros campeonatos. Mas um campeonato gostoso de se ver até o exato momento. Esperamos e temos aí, acreditamos que será um campeonato de muitas emoções, aonde não só os torcedores, mas também os jogadores possam ter os seus momentos de lazer. Eu gosto da seriedade, da organização do campeonato, e endosso as palavras do Alex no sentido das revelações que ocorrem. acho que é muito importante. No amador já existe alguma rivalidade assim mais escancarada, mais fomentada de longa data. Isso às vezes acaba prejudicando. O pessoal às vezes parte para uma rotinada em vez de uma jogada mais bonita, aquela coisa toda. Eu acho que o esporte pelo esporte, um pouco mais ausente essa rivalidade, a prática desportiva propriamente, que a gente vê, é claro que a organização é fantástica, parabéns aí a CEMEL. E o Tesourinha passou por aqui agora de pouco e perguntou se alguém viu as canequinhas de esmaltadas da casa dele, que ele sentiu falta de duas canequinhas brancas lá. Não sabe aonde foi. Não, deve ser coisa com o Alex. Foi o Alex, não, foi o Luiz. Foi o Alex. Ah, que beleza. Resolveu tudo isso daí. Estão confirmando domingo 1:30. Alguém tá de fone novo ou não? Não. Alex. Eu não. Você não tem esse fone, Alex. Bom, deixa eu confirmar aqui. Então domingo a partir da 1:30, eu, Alex Silva, Luiz, Jefferson, Everton Silva, César Rodrigues, toda a equipe esportiva da 87 estará acompanhando mais uma rodada. Opa, olha o computador, rapaz, entrando aqui. Para de falar, por gentileza. Aí. Aí. É o Tesourinho, viu? Você fica chamando de Tesourinho. Tesourinho passou no pedaço. Fica aparecendo por aqui. A gente transmite Tecnocana e Acira, jogo importante da rodada também. As duas equipes lutando para se classificar à próxima fase. 10 em ponto. Certo, gente? Boa noite. Esse fone aqui é mais velho do que meu avô, viu? É, né, Alex? É. Colocando ponto final, então, na primeira edição do Esporte 87. Alex Silva tem uma bomba pra contar, por isso você vai ser o último a falar. Luiz, obrigado pela sua participação. Um grande abraço, até quarta-feira que vem. Aquele abraço, Júlio César. E notícia de última hora: Douglas Tanque está perto de ser anunciado pelo Palmeiras. Jefferson, um abraço, um bom descanso. Até a próxima. Boa noite, foi um prazer. Meu negócio é na técnica, não é muito aqui na frente do microfone não, mas estamos aí à disposição. Convocando já Prateado e a turminha para domingo. Com certeza. Engrossando fileiras. Com certeza. Alex Silva, bomba, um grande abraço, um bom descanso e até a próxima. Tá, obrigado, Júlio César, obrigado a todos os ouvintes, ao Luiz, ao Jefferson, até domingo. Mas é o seguinte, a bomba, Júlio César, eu vou te falar, olha, é bombástico, tem equipes aí.